Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje a gente não vai falar nem do Fino, nem do Fingon, nem do Finarfin, nem do Fingonfin, a gente vai falar do Fëanor. Aqui é a Grok e na Terra-média o filme Catching Fire se chama Catching Fëanor. Quem não conhece, o meio da Argentina, ele que deu a ideia, menção honrosa aqui. Olha aí. Menção honrosa. Aqui é a Kellyne e o que eu deixei pra trás não dou como perda. Revelou-se bagagem desnecessária no caminho. Aê. Filha da puta do Fëanor. Orgulho, beijinho no ombro. Foi tão foda que a Grok demorou anos. Ele terminou a frase e saiu andando like a Power Ranger, tá ligado? Uma explosão dos barcos atrás. Não, mas nossa, chupa foi ele, foda, né? Porque é. Quem ficou pra trás viveu, ele se fudeu. Chupa ele? Como assim? Chupa ele? Já cheguei chegando. Aqui é a Luanda, e se você acha que George Martin não tem influência de Tolkien, você não sabe de nada, inocente. Verdade. Se você acha que o Martin mata o personagem, vou te apresentar o Silmarillion. Morre quase todo mundo naquela porra. É, não, Tolkien cara. Não é tão preto e branco igual vocês pensam, não, hein? É muita intriga. Não é só. Minha... É além do bem ou do mal, cara. A minha cabeça explodiu na hora que eu li Tyrion em Silmarillion, cara. Você falou, olha aí. A vida foi uma mentira. Mundo da volta, é o queridinho. George Martin. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo. Aqui é a Raul e tanto para menor como para maior, a coisa que só pode ser realizada uma vez. E nesse feito seu coração repousará. Olha aí. Assim. Poético. Assim que se faz uma joia. Hashtag, rapá. É. Muito bem, galera. Estamos hoje aqui reunidos, só o time de elite aqui do universo Tolkien, né? Pra trocar uma ideia marota sobre Fëanor, esse personagem sensacional do Silmarillion, que tem uma história que, sei lá, que pautou todos os eventos que seguiram adiante, né, cara? Porque antes do cara nascer, praticamente não tinha problema e nem nada, né? A gente vai trocar essa ideia marota aí, explorar muito bem a vida desse personagem, falar de tudo que ele se meteu aí, só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos, Ronaldo. Ronaldo. Aê, galera! Quem vai me ajudar aqui hoje na leitura de recadinhos da galera vai ser o Arieira e o Rafael Caldana da Silveira. Olha aí. Olha aí, aê! A mesma pessoa. Olha aí. Duas faces. Duas vozes diferentes. Caralho, olha aí. Isso vai dar um nó no Trix, cara. Muito bem, chegamos aqui à nossa leitura de recadinhos da galera do nosso programa de crossover, né? Constantine versus os irmãos Winchester. Deu uma briga foda. É isso. Deu uma treta absurda. Ainda bem que eu não estava lá. Olha aí, ó. Mais um fanboy de Supernatural, porque o que eu descobri de fanboy de Supernatural essa semana foi foda, cara. A galera ficou indignada. Não. Mas compensação, a galera que tava de fanboy do Constantine ali tava foda. Tava foda, mano. Porque 3-4. Eu vou ler agora o e-mail do Vinícius Hidalgo. Fala, galera, aqui é o Vinícius Hidalgo, mestre dos magos do NerdZap. Cast muito bom, como sempre. Alguns considerações como fã de Supernatural. É, lá vai, lá vem, fanboy. Fanboy, vamos. Se protege, capeta melhor, se protege. Sobre essas questões das temporadas iniciais terem um inimigo por capítulo, de modo geral, eles são caçadores. Tá? De modo geral, eles são caçadores, tá bom. O que faz um caçador? Além disso, são vigilantes. Eu tô me enrolando aqui. Ou é ele que tá enrolado? Não, mas peraí. O que faz o caçador? Não sei, pode salvar a vovozinha. Depende do que caçador você tá falando, né? É verdade. Ai, que merda. Eles são caçadores, além disso, são vigilantes. Eles são Batman agora. Que protege a população de seres mortos pelo... Não, mas é que tipo assim... Eu acho seres que eu... mortos pelo sobrenatural. Eu acho que o Dal quis colocar aí que é o seguinte. Eles lá do Supernatural, eles são caçadores, então eles vão sempre atrás do problema, sabe? Quando eles não têm nenhum problema na vida deles, eles ficam caçando, eles vão atrás, eles veem matéria de jornal, coisas estranhas, sim, né? Entendi, e o Constantine nem tanto, não, né? A parada mais que vem pra cima dele do que ele corre atrás. Não, sim. E tem mais uma coisa, nem todos os seres que eles lutam foram mortos pelo sobrenatural. Tem fantasma que morreu normalmente, tem outras coisas, tá, senhor fã de Spanetta? Vai morrer. Outra coisa é a questão do demônio, mineiro. Pois os irmãos não têm ideia de que a mãe deles foi morta por um demônio, mineiro. Que isso? Tá, não vou explicar o demônio de olhos amarelo, foda-se. Azazel, eu acho. Não sei. Vai, demônio, menino, fala. Não, na verdade, é o meu amigo Azazel aí. Mas eu queria dizer que o Caldeira completou o demônio mineiro. Mas demônio mineiro não mata a mãe de ninguém, não. Porque lá em Minas a gente respeita muito a mãe. A gente só mata o pai. Claro, acredito. Eles mal conheciam sobre esse tipo de criatura. Eles eram merda. Só depois existente o direcionamento da série para caçar demônios. Eu tô perdoando até agora. Mas você trocar a palavra existe por existente me incomodou demais. Tenho a ideia do que tá escrito. Tá um calor dos infernos aqui no Rio de Janeiro. Eu não tô nem pensando direito. Vai. O direcionamento da série para caçar demônios é uma incrementação nos métodos e armas para lutar contra os demônios. Tá, e tá muito redundante com falar demônio, mas tudo bem. Eu li uns 300 demônios aí. O fator que mais dificulta esse embate são as mídias, pois séries e quadrinhos têm grandes diferenças estruturais e de criação. Sim, verdade. Para fechar, sim, uma crítica sobre a trilha do cast, eu gostei muito. Sempre ótimas músicas escolhidas. Mas eu senti falta de um rock clássico que permeia essas duas obras. Boston, Blues Oyster Cult, Kansas, Def Leppard, Foreigner, são bandas que combinariam ainda mais com o tema. Uhum. Outros amigos vieram falar pra mim da trilha e tal, que sentiram falta, não sei o que, mas foi de propósito, não foi porque eu fui vacilei, eu não prestei atenção. Eu sou fã de Sobrenatural, então conheço a trilha. Vacilão morre cedo, hein? foi babaca, filho? É isso que tá falando? Não, mas a pegada é a seguinte, a gente vai fazer posteriormente um cast só sobre Sobrenatural. A gente vai falar do começo ao fim, todas as temporadas, personagem por personagem, um cast sobre Sobrenatural. Se eu usasse as músicas agora, eu ia matar as músicas do cast, entendeu? Isso é uma parada de edição. Por isso que eu não usei as músicas agora. Mas eu fiz um crossover musical por trás do cast e ninguém percebeu. Que eu coloquei pra tocar Megadeth e Metallica, que são duas bandas que brigaram durante muitos anos aí. Mas ninguém percebeu. É isso, crianças. Por isso que ele é o rei dos editores. Tá vendo? Tá. Eu queria complementar duas coisas aqui. Uma é que o pessoal que tá falando de rock clássico aí, aguardem um crossover que nós teremos em breve. Não vou dar mais informações. Muito bom. E a segunda é que o Fê falou que toca sim, e Raul toca uma pra mim. Verdade, Raul, toca uma pra mim também. Tá, só pra concluir aqui, ó. O Cavaleiro da Morte é foda, é demais. Obrigado, tchau, Hidalgo. Fã do Capeta Mineiro. Valeu, Hidalgo, por ter meio brother, é nóis lá no Nerd Zap. Falou, Hidalgo. Valeu, Hidalgo, meu fã. Será que ele toca uma pra você também, cara? Ô, louco. Aí que coelhada. Eu vou ler aqui um e-mail de um ouvinte novo, o Felipe Garcia. Felipe mandou pra gente o seguinte: primeiramente, eu queria mandar um abraço de urso para o Vinícius Hidalgo e a Estela Lira Conder, a série, né? Por me recepcionarem tão bem só por ser novo aqui. Aqui no e-mail? Não, mas aqui no e-mail não. Aqui no chat, porra. O Felipe que tá lá no grupo, né? E o grande Renato Bishop que me indicou vocês. E, mano, já os amei. Olha aí. Olha aí, feliz. Olha, obrigado. Por causa disso. E olha só, vou falar mais uma coisa. Eu ia deixar passar. Mas eu só queria dizer que esse daqui acho que é o terceiro ou quarto ouvinte homem que o Ariela desvigina. Só queria deixar isso registrado. Capeta mineiro. Tu quer o quê? Essa galera tá na mão do diabo mesmo. Eu vou deixar bem claro que eu não tenho culpa se 80% do público que manda e-mail é homem nesse cast. Então, não tenho culpa, mano. Verdade, né, meu? Pô, as meninas aí mandem e-mails pra gente, pô. Meninos que querem ser desvirginados pelo Capeta Mineiro, mandem e-mail. Depois desse último cast, eu fiquei pensando como seria um Transformer lutando contra o Diabo Velho. Mó brisa. Caralho, um Transformer o Diabo? Caraca. Acho que é o Raul que fala isso por causa do Shelley Buffalo. Sim, é que ele devia ter chamado o Transformer pra ajudar lá, né, no filme Constantino, verdade. Aí o Felipe termina aqui com um beijo na testa de quem deu essa mensagem. Então sou eu. Na testa, na testa, na testa. Aham, aham, cara. Testa de hoje. Meu Deus! É, que a porra. Caraca, se você pensar que a testa é o que fica na ponta da cabeça, é meio perigoso, Felipe. Caralho! Ai, pra onde vocês estão indo, mano? Boa, valeu então, sendo Felipe, pelo e-mail. Obrigadão aí, cara. Continua aí acompanhando o nosso cast. Valeu, Felipe, pelo e-mail. E cuidado aí com as indiretas do Ariana. Tá perigoso. Valeu, Felipe. Abração, cara. Continua ouvindo a gente aí. Muito obrigado pela confiança, brother. Eu vou ler agora o e-mail do André Schmidt, jogador de basquete, amigo do Oscar Schmidt. E do Tadeu também. Olá, pessoal do ACC. Antes de mais nada, parabéns pelo podcast. Um salve para o mano... Ah, não. É mano do Lucas Silva, cara, que indicou o cast. Aí, tem que falar de outro jeito, pô. Aí, João. Aqui é nóis, Andrézão. Aí, André. É, mano, aí, é truta aí do Lu. É tru do Lu, é nóis, mano. Aí, é o seguinte. Não conheci o Constantine. E quando assisti, achei muito bom, certo? Pode não ser fiel aos quadrinhos, mas funciona bem como filme. Vocês não acham, não? Não. Desculpa. Tem sérios problemas de ritmo. Ai, tem umas coisas. Eu gosto do filme, André. É nóis, mano. É nóis, true. Só quero dizer uma coisa. Esse sotaque que vocês fazem pra ler isso é literalmente como todo carioca pensa, que todo paulista fala. Eu me cago de rir aqui. Olha, André, eu acho que a única coisa boa daquele filme é a Rachel Weisz. Só, o resto, cara, não salva nada. Sempre tive vontade de ler os quadrinhos, mano. E lembro das HQ do Hellblazer, como a Kelly lançou moda, né? Tem que ler, né? Parada. Então as HQ do Hellblazer, do selo Vertigo. Descer comics nas bancas de jornal quando era criança, sacou, parça? Porém, meu irmão, na época não entendi as histórias, que era bem diferente da maioria. Sua temática bem mais adulta chegava a assustar, morou? Vocês podiam fazer um cast aí sobre as HQ. Caralho. Não, pera. Ele matou. Morou, os manos. Meu, morou na brisa. Eu acho que os manos não usam morou desde 1992, eles pararam de usar assim. Vocês podiam fazer um cast sobre as HQ do selo Vertigo, hein? Fica a sugestão aí, abraço pra todos. É nóis, Tru. Muito obrigado aí, Andrezão. E se pá, nós faz o bagulho aí, mano. É nóis. Valeu, Trutra. Tutra. Tutra. É a Via Dutra. Valeu aí, Joe. Obrigadão aí. E começa a assistir um filme melhor aí, mano. Bom, eu vou deixar um recadinho aqui, uma indicação. Essa semana eu participei com o pessoal do Costelas Hidromel do episódio sobre Halloween e Dia de Finados e outras celebrações envolvendo morte, espíritos, esse tipo de coisa. Celebrações na China, na Rússia, enfim. Então tá bem legal, confiram lá. É, a gente fala um pouco da história aí, da origem desses festivais e da influência ao longo do tempo, como foi mudando, de onde vem o morcego do Halloween, esse tipo de coisa. Tá bem legal. Muito bom, eu ouvi já, achei maneiro pra caramba. E pra quem não sabe, o Arieira nasce no dia de finados, é isso? Confere. Exatamente. Olha aí, olha aí. É verdade, nasce no dia de finados. Galera, eu vim recomendar uma página pra vocês. My Little Avatar, o nome da página. Cara, muito legal a página. Eu entrei lá e quando eu entrei, eu tinha uns 80 curtidas. Já comecei a espalhar pra galera, tá com umas 110 já. Entrem lá, cara, dá um like lá, é muito legal. o cara põe vários avatares, vários desenhinhos, né? De várias temáticas diferentes. Ó, eu tô vendo aqui no celular, ó. Hoje mesmo ele colocou do Jack Skellington, porque hoje é Halloween. Muito legal o desenho, cara. Ah, cartunesco, assim. O cara manda muito bem, cara. É, deixa eu ver outro aqui, ó. Ele mandou um outro aqui também, que eu achei foda, do Thanos. Porque saiu o trailer da Marvel, ele fez uma do Thanos muito foda, cara. Cartunesco, assim, animal demais, cara. Entrem lá, dê um link, dê um clique lá, um curtido. Tá aí o link na página aí, no post. Nossa, que loucura que eu falei. Dá um clique. Ele põe o Ariel, ó, ali, pra consertar. Você vai lá, vê, dá um like, uma curtida e ajuda esse garoto a ir longe. É verdade, o cara desenha. Então, galera, daqui a pouco o SC está fazendo aniversarinho. Um ano de vida já. Olha essa aí. Porra. Então, a gente quer pedir a participação dos ouvintes para mandarem um e-mail com áudio. Vocês falam como vocês conheceram, o que vocês mais gostaram, o cast que vocês mais curtiram, xingando o Arieira, essas coisas normais. Exato. Me manda pra gente. Daqui a duas semanas vai ter um cast especialzinho. Ah, muito bom, gente. Manda aí os áudios falando como vocês conheceram o ACC, sabe? Se vocês escutam o ACC no trabalho, a caminho do trabalho, se o ACC é importante ou não pra vocês, vocês dão risada, quais os temas que vocês gostam, coisas que vocês gostam dos participantes, né? Quem quer ser o mais se legal. Se vocês acham que essa meta tinha que acabar, pode mandar também. Quem quiser falar do cachorro da minha vizinha, né? Cachorro da minha vizinha que tá desde o primeiro. É o mais antigo. Verdade. Tem, né? O cachorro do Febrini, o papagaio do Dzar e o gato da Ariera. Miau. Você tá ligado, Ariera? Que... Tem cheio de participações especiais, né? Você tá ligado que o gato, você passa a mão nas costas e ele levanta o rabo, né, cara? Uma dica pra todos. Eu já tinha virgindade de e-mail da galera, levanto rabarinhas, não é assim, vou te conhecer. Caraca. Não, mas só uma coisinha. Gente, mandem o áudio, mas assim, tentem não mandar, tipo, uns 5 minutos de áudio, porque o cast já vai ficar grande. Se vocês mandarem um áudio muito gigante, vai ser meio foda, viu? Roberta é a cor, pode um podcast. É só um áudio. Seja breve, se agradarás. Olha, galera que for mandar os áudios e, eu não tenho aparelhagem, eu não sei qual programa, não sei o quê, grave no próprio celular, galera. No próprio celular você isso, grava, sabe? Tem lá o aplicativo, pra quem já não vem, muitos celulares já vem com um aplicativozinho pra você gravar. Mas se você não tiver no seu celular, você baixa lá na Play Store, na iTunes, sei lá que porra que é que vocês usam aí. Baixa lá o aplicativozinho e você grava lá e você manda por e-mail. Põe um cabinho, joga pro computador e manda por e-mail, que é levinho e vem por e-mail tranquilamente. Isso aí. Participem, galera. Vamos agora, então, pro cast do Fëanor, cara. Um dos casts que ficou mais bonito da história do ACC, cara. Desde quando a gente começou essa brincadeira, foi um dos que ficou mais legal. Pelo menos eu, que sou fã do Talk, fiquei apaixonado. Jura que você fala? Febril. Agora, por favor, repete. Fala de novo, Fëanor. Que é esse sotaque? É o sotaque dos elfos, caralho. Como é que é? Essa menina é uma elfa. Eu sabia que era elfa. Eu sabia. Tem um divano como Fëanor. Se você não divide, não desvive os divos. A gente vai começar a falar de Fëanor. E a gente tem que começar então a falar de Silmarillion. Pra quem não conhece, Silmarillion é a obra do Tolkien, que conta como surgiu a Terra-média, como surgiu aquele mundo e todas as lendas de personagens que deram origem aos personagens do Senhor dos Anéis que a gente conhece, e do Hobbit, etc. No Silmarillion, você tem alguns livros, né? Dentro do livro O Silmarillion, você tem o Ainulindale. É tipo a Bíblia, o Silmarillion, Exatamente, por aí. É o Gênesis da parada. Você tem o Ainulindale, que é a canção que gera o mundo, né? O mundo é construído como uma canção. Isso é muito poético, muito bonito. Eu sou apaixonado por essa história. E outro que tem um outro que é livro. Meu Deus, vambora. Senão todo mundo ia ser rebolado. soltou drop the bases, soltou o batidão lá. Vamos fazer twerk, rapaz, isso mesmo. Aí você tem um outro livro que é o Vala Quenta, que é a história dos Ainur. Os Ainur são os seres que cantaram a canção do Ainur Lindalê. Por isso que o nome deles é Ainur, porque vem de Ainur Lindalê. Ainur Lindalê é a canção e Ainur são os que cantam a canção. E aí vem a área de separação deles em Vala e Maia, a gente vai falar um pouco deles aqui. E o outro livro, posteriormente, é o Quenta Silmarillion, que é a história da Silmarils. E é aí onde entra o Fëanor, que é o personagem que a gente vai falar aqui hoje. E pra falar de Fëanor, a gente tem que falar dos elfos, que nasceram lá em Quivienen, né? Que vieram três tipos de elfos: os Vanyar, os Noldor e os Teleri. Então, quando os elfos espetaram em Quivienen, o Oromë, depois de algum tempo que eles despertaram, Oromë, que era um Valar, ele chegou montado no seu cavalo e descobriu, encontrou ali os elfos. E ele ficou encantado com os elfos quando ele viu eles pela primeira vez. Porque até então, os Valar, eles estavam preparando a Terra-média, esperando os elfos chegarem, que são os primogênitos filhos de Eru. Então eles estavam numa ânsia, esperando os elfos chegarem. E quando ele encontrou os elfos, ele queria levar ele pra Valinor, que é o local onde os Valar moram, né? E é o reino abençoado. Isso. Só que quando ele chegou lá, ali onde os elfos tinham, perto do Quivienen, que foi onde os elfos ficaram logo depois que eles saíram de lá, os elfos ficaram assustados, porque ele era um Valar, ele era muito grande, era muito diferente do que eles estavam acostumados ali. E além disso, antes do Oromë encontrar os elfos, havia Melkor, que já tinha percebido que os elfos tinham despertado e, né, já tava, foi o primeiro efetivamente a descobrir o surgimento dos elfos, o despertar dos elfos, na verdade, né? Então ele já tava ali amedrontando os elfos, e todos os elfos que saíam ali daquela que saíam do grupo, né, e se perdiam ali na floresta, eles não eram entrados. E daí também que eles dizem que surgiram os orcs, porque o Melkor corrompia esses elfos perdidos que se perdiam do grupo e através de experimentos e toda a maldade, né, do Melkor, ele corrompeu e transformou eles em orcs. Até que fala no Senhor dos Anéis que quando o Saruman vai erguer o exército da Mão Branca e tal, até que ele, acho que é ele que cita, ou alguém cita, que fala que os orcs um dia foram elfos que foram torturados, né? Sim. Enterrados e deixados na lama e tal. É verdade. Isso é muito foda. Então o Oromë, pra tentar como prova, né? Pra mostrar que ele não era ruim como e que ele não ia levar os elfos pra morte, ele levou três representantes do povo dos Eldar, né? Que são os elfos. Que era o Ingwë, o Finwë e o Elwë. Que mais tarde se tornaram os reis dos três povos elfos, né, que se dividiram dali. No caso, o Ingwë, ele virou Senhor dos Vanyar, que são os povos elfos que viajaram pra Valinor e não saíram de lá nunca mais. O Finwë, que era o Senhor dos Noldor, que por sinal era o pai do Fëanor, e o Elwë, que era o líder e rei dos Teleri. Só que quando ele retornou, aí os três foram pra Valinor e retornaram pra Terra-média e pra levar o povo pra guiar o povo de volta pra Vale. Só que o Elwë, ele se perdeu na mata, ele ouviu uma voz e encontrou a Melian e se apaixonou e acabou não voltando pra Vale, né? E aí ele ficou conhecido como Tingol e ele é o pai da Lúthien, que é uma história que também tem, que aparece que o Aragorn, ele cita no Senhor dos Anéis. E daí que vieram esses três povos élficos, né? Os Vanyar, os Noldor e os Teleri. E os Noldor, né? Eles vieram liderados pelo Finwë, e o Finwë que ele vai se tornar o pai do Fëanor, né? Quando as três famílias elas chegam lá em Valinor, o Melkor, que tava escrotizando pra caramba lá, ele tava preso cumprindo uma sentença, tá ligado? Os Valar tinham prendido ele. E aí lá em Valinor tava uma paz ferrada, né? Por quê? Os Valar eram seres pacíficos. Os elfos estavam chegando lá, que eram os filhos de Eru, e os Valar estavam esperando os elfos. Eles esperavam durante muito tempo já. Porque quando eles cantaram a canção lá, do Ainur Lindalê, eles já pensaram nos elfos, né? Que o Eru falou, vou criar os elfos, eles vão chegar e tal. Eles sabiam que eles chegariam em algum momento, mas não sabiam quando, né? Então, quando eles chegam, é motivo de muita felicidade, sabe? O Melkor tá preso, tá lá todo mundo junto, tá todo mundo vivendo em paz, tá ligado? E aí, lá em Eldamar, na casa do Finwë, né? Lá em Tirion, que é casa do rei, o nome do lugar, no cume de Túna, que é uma colina, nasceu a criança, né? Curu Finwë era o nome dele. Que é o Fëanor, como a gente conhece, né? Também conhecido como Espírito de Fogo. Curupino, é o filho mais velho. Nasceu lá no litoral da América do Sul. Nasceu na Amazônia. Tava um cocalho na cabeça. Curupino. É irmão do Curupino, Curupino, né, mano? É, mano. Pé virado pra trás e tudo mais, pra quem não conhece. Nascia assim Fëanor, o Espírito de Fogo, aquele que traria as maiores glórias entre os Noldor, mas que traria também as maiores desgraças. E com o seu Espírito de Fogo, tão intenso quanto as chamas da terra, acabou retirando a vida de sua própria mãe. O Fëanor, ele é filho do Finwë e da Miriel, né? E eles, lógico, muito apaixonados um pelo outro, tal, tinha um casamento muito feliz. Ela engravidou, teve o Fëanor. Só que depois que ela engravidou, ela foi perdendo as forças, como se o Fëanor sugasse toda aquela energia vital. Então, quando ela teve ele, ela não conseguiu criar ele, de certa forma. Porque o livro, ele vai colocando como se ela ficasse extremamente fraca. E, assim, não dá para compreender direito se é uma fraqueza ou se é uma depressão, né? Tem até ela uma parte com uma que depressão ela... pós-parto, assim. Isso. Ela fica estéril. Nos dias de hoje, seria mais ou menos isso daí. A depressão e pré-parto, ela... no caso, né? Mas depois que ele nasce também. Até que ela fala que o Fëanor sugou todas isso. As forças dos vários isso. Filhos que eu podia ter depois. Tipo, foi tudo foi pra tudo ele. Foi tudo pra ele. Eles consideravam o Fëanor muito forte, inclusive por causa disso, né? Então daí o que aconteceu com ela foi o seguinte: ela foi enviada para Lórien para ser cuidada, só que com o tempo ela não melhorava. Eles achavam que assim, se deixasse ela naquele lugar, ela iria voltar, né, a ser como antes, mas isso não aconteceu. Então ela permaneceu um longo tempo repousando. O Finwë ainda ia visitá-la. Só que dizem que ela mantinha as energias vitais dela. Só que um dia, assim, fica bem específico isso no livro. O espírito dela se libertou do corpo e foi para os salões de mandos. Quer dizer, ela passou dessa para melhor, né? Uhum. Então daí Fëanor cresceu com o pai, né? Sem a mãe. E o pai, por sua vez, dedicou todo aquele amor que ele tinha pela Miriel pelo filho, né? Uhum. Aí tem uma parada interessante pra caramba também, que posteriormente é citado pelos Valar, né? Que o Finwë, quando a Miriel morreu, ele ficou destruído, tá ligado? Ele ficou acabado, ele ficou fudidaço. Então, sim, todo o amor que ele tinha por ela passou pro Fëanor. Ele amava o Fëanor e isso é inquestionável, sabe? Mas amar não necessariamente é cuidar. Então ele amava muito o Fëanor, só que ele não cuidava muito do Fëanor. Ele não ficava em cima e tal. Então o Fëanor tinha uma liberdade muito grande pra fazer o que ele quisesse, tá ligado? Até os Valar mesmo, eles têm uma frase que é o seguinte: talvez se Miriel não tivesse morrido e se Finwë não tivesse abraçado a tristeza, o destino de Fëanor teria sido outro. Porque o Fëanor, ele tinha o espírito de fogo, né, cara? Esse espírito rebelde, assim, de fazer o que dá na telha. E o pai dele não punha limites. Então era um moleque que fazia o que queria, tá ligado? Era um playboyzinho, cara. O Fëanor era um playboyzinho, filho do rei, fazia o que queria e foda-se, tava cagando pro que acontecesse posteriormente. Se a Miriel tivesse ficado viva e o Finwë não tivesse ficado tão triste, talvez eles tinham criado melhor o Fëanor, tá ligado? Não que ele não amasse, ele ama e é inquestionável. Mas ele não criava, não cuidava até tanto bem... quanto ele deveria, né? Que ele ama é inquestionável mesmo, porque tem várias, de acordo com o que a gente for contando a história dele, tem várias passagens que, tipo, mostra que o pai dele sacrificava tudo por ele. Sim, tipo, sim, é verdade. Sem dúvida, nossa, o cara se fudia junto, ele pegava as dores do Fëanor como se fosse dele e como se não houvesse amanhã. Mas tinha essa coisa mesmo. o Finn é mais tarde, né? Ele se casa com outra mulher, que é a Indis, a loura. Uhum. E aí, assim, ela... ela tipo, o pai do Fëanor gostava dela. Ele tratava ela bem. Tipo, ele amava a esposa, assim. Mas o amor que ele tinha pro Fëanor era muito maior. E essa Indis, ela tinha dois filhos, né? Que é o Fingolfin e o Finarfin. E aí o Fëanor não gostava deles. Ele era tipo a Cinderela, que tinha a madrasta, os dois filhos. Por aí. E aí ele não gostava, então mostra até essa parada do ele pai dele. Ele é um pouco ciumento, né, cara? É, porque o pai dele amava muito ele, mas, por exemplo, quando ele não gostava... Cinderela. Sim. Então, até que, por causa dele não gostar dos dois e não gostar muito da Indies, ele sai, vai embora, vai andar por terras distantes, vai bater perna, ficar sozinho, treinar as habilidades dele, e ninguém vai atrás. Tipo, ah, você quer ir? Você não gosta de ficar aqui dentro de casa? Vai se você quiser, sabe? Tipo, o pai dele ama muito ele, mas parece que o pai dele apoia ele mais nas cagadas do que nas coisas certas, porque é tipo assim, dizem que o pai sempre gosta do filho que dá mais trabalho, né? Então, tipo, deixa o moleque fazer merda, mas continua amando ele e tal. Eu acho, nesse ponto de vista assim que eu tive do livro, eu concordo um pouco em partes com a Grok, só que eu acho que, assim, levo muito em conta aquele ditado, que cada pai conhece o filho que tem. Desde o início do livro, o Fëanor, ele mostra muito avidamente, assim, ser muito irrequieto e também, que nem eles falam, né, ter um fogo secreto aceso. Ele é muito esquentado, ele é muito de opiniões e diz que pouca gente conseguia mudar as atitudes que ele ia ter e nunca pela força. Verdade. Era sempre assim, pelo conselho, com muito cuidado, né, tendo um raciocínio bem sutil, assim, para poder levar ele a ter um raciocínio, né? Então, ele já demonstrava ser desse jeito. E o pai dele sabia que nada podia fazer. Que bater de frente seria muito pior. Então, ele não podia deixava... parar ele, né? Ele não é podia também. Parar. Era um espírito, assim, sabe, indomável, vamos dizer. Você não podia parar o Fëanor. Tanto é que... Não pra fazer coisa boa, história, quanto pra fazer merda, né? Ele fazia o que dava na tele e não... Não percebia. A gente vê que muita coisa, muita coisa, se ele tivesse pensado 5 minutos a mais, não teria sido feito, entendeu? Fica bem claro no livro, né? Até fala, ele fala, depois eles iam perceber o preço que eles iam pagar por isso. Você fala. Depois, eles não sabiam o significado daquela conversa, mas mais tarde ia perceber. Isso. O Fëanor não sabia o que estava fazendo agora, mas depois ia perceber. Era sempre assim. Ele ia só pagando depois, porque ele fazia sem pensar. O incrível do livro é que não só ele pagava, como um povo todo, né? Isso que era o mais cruel. Também era a escolha do povo, né? Em partes, isso. Porque ele é o príncipe, entendeu? Eles, quando você tem um... que a gente não vive isso assim... A nossa realidade não é essa. Mas eu imagino que quando se tem um príncipe, você não tem muita escolha, sabe? De ir contra a maré, assim. Então. Mas aí tem uma divergência. Tem uma divergência que é o próprio amor. Então, tipo... Acho que esse fato do Fëanor ser o príncipe e tal, não tá nem aí, tá ligado? A galera não tava muito ligando pra isso, não. Tanto que depois a gente vai chegar lá, mas ele pede lá o apoio da galera, a galera fala, não, foda-se, pau no seu cu, vou seguir o outro aqui. Tem gente que fica, sabe? Eu acho que o que pegava então, mais... Já tinham sofrido, né? Então, é mas o sofrimento eu acho que leva a dizer ou não. É que ele tinha a parada da oratória, né? Que era tipo assim, ele ia lá fazer um discurso inflamado e, porra, vamos pra guerra, é isso aí, caralho, é nóis. E a galera ficava tipo, uau, vamos, então, vamos. Mas antes disso aí, que agora falou, ele nunca tinha feito oratória pra ninguém. O Fëanor nunca tinha discursado pra ninguém, todo mundo respeitava ele. É o simples fato do cara ser bom no que ele fazia, não importa o que ele fizesse. Então a galera respeitava ele por causa disso aí, verdade. Entendeu? Então não é muito porque ele era príncipe, é porque o cara era bom, sabe? Quando você vê uma pessoa que você admira ela, você automaticamente passa a respeitá-la, tá ligado? Você pode pegar um monte de gente aí que você admira como cantor, como ator. Às vezes você nem conhece a vida do cara, mas você admira o cara porque o cara é bom no que ele faz. Puta, é verdade. Só que, tipo, mas também tem a parada de ele é foda, vamos seguir ele, mas depois muita gente depois parava e fala, puta, agora a gente já tá no meio do caminho, e agora? Fiz merda. Devia ter ficado, é. Tem muito disso aí também. Na adolescência, ele era um homem bonito, cabelos negros, alto. Ele era, tipo, muito habilidoso, né? Uhum. Que até com o tempo ele foi aprendendo a fazer várias técnicas, mas a principal que ele fazia era a questão de criar pedras preciosas, né? Não deixar de citar que ele se envolveu, tipo, com o alfabeto, né? Ele fez o Tangler. Isso, o Tangler é a criação dele. Que é pra quem não sabe, é o alfabeto que os elfos usam até hoje, né? É o Fëanoriano. É, o alfabeto Fëanoriano, isso aí. O cara era foda. É que assim, quem criou... Na verdade, ele não criou, tipo, o alfabeto em si. Que quem criou as letras foram os Teleri, né? Que é o outro grupo, o outro clã de elfos. Mas ele arrumou o alfabeto, fez o alfabeto de uma forma que, sei lá, acho que deve ter ficado melhor, né? Porque os elfos usam até hoje. Uhum, então... Ele aprimorou, né? Foi o Húmili, né? É, ele aprimorou, né? Isso, que foi o Húmili mesmo. Então aí, ele foi um dos primeiros a conseguir fazer as pedras preciosas, que criava, tipo, pedras tão brilhantes. Que, tipo, ela era branca, mas ela tipo, era sem cor. Só que quando ela aparecia na luz, elas brilhavam tanto quanto a estrela de Elenwyn, acho que se pronuncia assim, uhum. Que é uma estrela muito brilhosa pra caramba, né? Que, na verdade, quem ensinou ele foi o Mahatan, que é o sogro, né, dele. Mas aí, por causa disso, né, quando ele foi criando várias pedras, isso, graças a isso, ele conseguiu, mais pra frente, criar... Assim, Maurílios, né? É, e entra uma parada aí que no livro fala dessa parada da pedra, que nem o Raul falou, né? Que a pedra era branca, opaca, mas na luz das estrelas ela refletia a luz e criava luz própria e tal. E aí vem uma parada que, tipo, a pedra de Arken, né? Que é o coração da montanha, que aparece... Uhum. Se a descrição dela não é muito parecida, ela é até igual, assim, se você for ver, da descrição das pedras que o Fëanor faz, né? E aí fica essa parada de... A pedra de Arken foi... Eu acho que foi ele que fez e, tipo, só... Não, mas... Porque a descrição é muito igual. Eu acho que a pedra de Arken é, tipo, uma dessas pedras que ele fez e ficou por aí. E também tem a Palantir, né? Que é aquela pedra que até aparece no Senhor dos Anéis, né? Que são aquelas várias pedras que se comunicam. São tipo bolas de cristal. É o Skype. Então, tipo, o cara era muito foda. É o Skype da Terra-média. E tinha uma pedra também que ele criou também, que era tipo... É como se fosse um binóculo, né? Que elas conseguiam ver tão distante, tão com nitidez. Quantas as águias do Man. É, que aí fica na dúvida se essa descrição aí são das Palantirs, né, ou não. Porque se você for ver elas, que até mostra no Senhor dos Anéis, ilustra bem. Quando o Frodo pega aquela pedra que o Gandalf carregava pra todo lado lá, que ele toca, ele consegue ver as coisas distantes e ver o que tá acontecendo, né. Que, na verdade, são essas pedras, né, que se comunicam, elas vêm distante, elas veem o que a outra tá vendo. Ele era muito foda essa parada de joias. E era perigoso, né? Aí, porque ninguém sabia onde tava a outra e ele transmitia pra todos e tal. É. E depois disso aí, né, ele se casou com a Nerdanel e aí tem 7 filhos. Maendros, Maglor, Celegorm, Carandir, Curufim, Arond e Arans. O Curufim, que é o filho do Fëanor, ele é o pai do Celeborn, se não me engano. E ele foi o criador dos Três Anéis Elfos, né? Que são os que aparecem na Profecia do Anel. Sim, pra quem viu o Senhor dos Anéis, os Dom elfos, de família. Os anéisinhos deles lá, inclusive aquela cachoeira com aqueles cavalos que desce o rio, assim, leva os Nazgûl no primeiro filme, foi obra do Anel também, que era o Anel da Água, do Elrond. E o Curufim, esse nome também vem do nome do Fëanor, né? Que é o Curufim, não é? Uhum. E Curu, essa primeira parte, Curu, significa habilidade, né? Então, daí também o nome do Fëanor e do filho dele tá ligado a isso. É. A habilidade. Porque os Noldor, eles eram os elfos mais habilidosos, né, cara? Os Noldor, eles tinham uma facilidade foda em aprender as coisas e tal. Você vê desde a da Miriel, no livro deixa bem descrito que ela era a mais habilidosa dentre as elfas para fazer tecer, fazer esse tipo de coisa. Então, acredito que ele também herdou isso um pouco, e fica bem claro que na juventude dele, ele já fazia pequenas peças, né? Antes de partir aí para Silmarillion e tudo mais, ele já tinha muito gosto por isso, e ele tinha mãos habilidosas, né, para trabalhar esse tipo de pedra. Fëanor sentia o maior prazer em fabricar objetos, e em todos eles ele colocava sua atenção e o seu afinco, trabalhando nas forjas dias a fio, sem descanso. No entanto, nenhuma dessas criações se comparava àquela que estava por vir, nem em sua mente e nem em seu coração. Depois que ele, que o Fëanor se casa, o pai dele se casa, né, com, como a Gra falou, e tem os dois filhos, que é o Fingolfin e o Finarfin, e o Fëanor fica extremamente incomodado. E com em meio a tudo, tudo isso está acontecendo, acaba o tempo de o tempo do castigo, a pena, do Melkor. A pena, isso, a pena do Melkor, e ele vai a julgamento. E ele, quando ele sai ali do seu cárcere, ele vê ali os elfos vivendo em harmonia. E como ele tinha sido preso por causa dos elfos, ele fica extremamente incomodado e querendo com um sentimento de vingança ali dentro dele. Uhum. Então ele se joga aos pés de Manwë e implora perdão e finge que, tá, que mudou, que vai colocar e que mudou e que vai, sabe, e que vai ajudar mesmo, que se arrependeu de tudo que ele fez. Só colocando um adendo aqui, assim que ele sai também, ele não só vê a felicidade dos elfos e tudo lindo, maravilhoso, que nem a Kel falou, mas ele também vê as joias que o Fëanor faz. E ali que entra, assim, aquela inveja foda, ele cobiça muito, ele cobiça muito as joias. E ali começa, eu acho que nesse ponto, pra mim, assim, que eu vejo que começa todas as artimanhas, assim, todo o plano do Melkor ali é por essa cobiça, aquilo que ele olha e sente vontade de ter pra ele. Como como o Melkor sempre fez, né? Olhar o bonito dos outros e querer pra ele. É sempre assim. É foda porque, tipo assim, quando o Melkor foi preso lá e tal, mesmo lá em Valinor, não era tão bonito quanto quando ele foi solto. Então, quando ele foi solto, meu irmão, ele viu aquele monte de joia que os elfos estavam trabalhando pra caramba, tá ligado? Fazendo joia pra caralho, aprendendo. Principalmente os Noldor, né? Sim, eles sim. Eles eram os mais habilidosos. E, tipo, como eles não tinham essa parada do egoísmo, eles faziam as joias e distribuíam pra todo mundo, pra galera toda. Porque pra eles não era uma coisa que eles queriam guardar pra eles. Aí eles faziam e entregavam pra todo mundo. E é legal falar também que na hora que o Melkor é solto, que ele chega lá pra falar com o Manwë, e tem um monte de elfos sentados assim na escada do trono do Manwë, ele fica, caralho, os caras servem o Manwë do jeito que, puta, fosse comigo e tal. E, mano, é tão foda, e ele é tão poderoso, o Melkor, ele era o mais poderoso dos Valar, né, dos Ainur. E ele fica com tanta inveja, cara, que lá do outro lado, lá no sul, do outro lado do continente, nasce uma criatura, meu irmão, que é a Ungoliant, né, que a gente vai falar dela posteriormente. Ela nasce exatamente da inveja que ele sente, cara. Ele sente tanta inveja do cara, tanto ciúme do que o cara tem, que nasce uma criatura, cara. Puta que pariu, isso é inimaginável, muito mal. E é foda que ele não só é invejoso, como ele tem a pior das combinações que pode existir. Ele é invejoso e dissimulado, mano. E poderoso. Isso é que é foda. E poderoso, porque, mano, que nem a Kel falou, que ele se humilha. Não, me perdoa, eu juro que eu não vou fazer mais, eu vou ajudar os Valar, eu sou bonzinho agora. E, mano, quase todo mundo cai na dele. Sabe? Todo mundo acredita ali, não, beleza, sabe? E são poucos que realmente. Que mais tarde a gente vai falar, até do Tucas e tal, são poucos que percebem. O Manwë que é o que perdoa, né? Até fala no livro que ele perdoa porque ele é tão puro que ele não consegue entender a maldade dos outros. Que ele é tão bonzinho que ele fala, não, vou perdoar. Não é possível que alguém pode ser tão mal assim, sabe? Uhum. De tanto que ele é bonzinho, ele não consegue... Isso fala bem no livro, que ele não consegue entender a maldade dos outros. Então ele... Ah, não, beleza, eu te perdoo. Assim. O Melkor é libertado e ele passa a viver sobre os olhos dos Valar, né? Foi libertado. Fica tipo em prisão domiciliar em Valmor. Então, ele sai incondicional fica ali em volta, assim, ele sem poder sair de Valmar. Mas conforme o tempo, ele vai vivendo ali entre os elfos, ensinando principalmente, porque você tinha ali os, no caso, os Teleri, os Noldor e os Vanyar. No caso, os Vanyar eles não ligavam muito pro Melkor e o povo dos Teleri, o Melkor achava que eles eram inferiores e não mereciam atenção. Porque eram uns maconheiros que ficavam na beira da praia fumando maconha e fazendo luau na areia. É mesmo. Quando chegar a parte da festa aí, eu vou falar deles. Eles trazem uma erva. Tá, não. Tá dizendo que eles nem foram. Eles nem foram na festa, os maconheiros, ficaram lá na praia. É, esqueceram da festa. Então ele concentrava a maior parte dos seus conselhos, entre aspas, né? Toda sua falsa bondade ali com os Noldor, que eram o povo, como a gente falou, a galera que era mais curiosa, a galera que gostava de aprender e de fazer as coisas mesmo. Então ele ficava ali, aprendia com eles a arte de criar joias e tudo mais, mas sempre cobiçando tudo. Então os Valar viam que ele tava ali no meio da galera, ajudando os elfos, agindo de forma boa, e começaram a dar mais liberdade pra ele. Deixou então... ele andar por onde ele quisesse. Uhum. Sim. Aí, só que o Fëanor, ele nunca gostou do Melkor, nunca confiou dele. Nunca confiou nele. Então, e ele sempre trabalhava nas suas obras sozinho, e não queria papo, deixava ele chegar perto nem nada. E tinha também o Tukas, né, que ele também, nossa, ele não acreditava nem Fëanor no Melkor. Que tem até uma passagem que eu achei muito foda, que fala assim, que o Tukas não acreditava no Melkor, pois ele era lento pra chegar à ira, mas também era lento para esquecer. Então, tipo, demora muito pra você irritar o cara, mas quando você irrita, ele não vai esquecer aquilo nunca mais. Então ele não conseguia perdoar. E o Melkor já tinha feito cagada. Então, tipo, ele, na verdade, sempre teve o pé meio atrás com o Melkor. Uhum. O Melkor só foi perdoado pela compaixão de Maué, porque ela não tinha maldade mesmo no coração, né? E até o Tukas, né? Porque tem muita gente que pode se perguntar assim, mas se ele não acreditava em Melkor, por que ele não ia lá e falava? Não sei o que, que até no livro fala que é muito foda, que o Tukas fala assim, eu vou, tipo, parafrasear, eu não sei exatamente, mas ele fala, tipo, se eu sou contra um rebelde, aquele cara que faz a rebelião, eu mesmo não posso me rebelar. Como é que eu vou desrespeitar? Exatamente. Como é que eu vou desrespeitar o mano? É a decisão dele. Se eu tô indo contra o cara que um dia desrespeitou. Então, ele não acredita no Melkor, mas fica na dele, né? Essa aqui é a parada foda. Lucas é foda. Agora você imagina, né? Tem uma passagem que fala que quando o Melkor passava, o Tukas, tipo, fechava a cara. Agora você imagina um cara gigante, pelado, olhando pra sua cara, tipo, falando assim, vou te pegar. Girando a rola na mão assim, né? Igual um chicote. Hashtag Tukas caralhudo. Então, o Fëanor, ele não gostava do Melkor, então ele tinha muitas criações sozinho. A gente falou das pedras preciosas que ele criou e tudo mais. E lá em Valinor, né, a gente não falou, mas na Terra-média era tudo escuro, era tudo um breu. E em Valinor, ele era iluminado pela criação pela luz das duas árvores, a Telperion e a Laurien, que são as duas árvores, né, uma a Laurien a dourada e a Telperion a prateada. Uhum. O Fëanor, ele observava a luz das árvores, ele ficou inspirado pela luz das árvores e ele foi criar um citou, né, ali do estúdio de criação, né, nas suas forjas pra criar uma pedra que fizesse jus à luz das duas árvores. E também ele criou que ele pensou, né, se um dia a luz das árvores desaparecesse, né, como é que eu faço pra colocar elas no lugar lugar que elas fiquem pra sempre, né? É tipo... Na verdade, ele depois assim, até a Yavanna vai falar disso. É, na verdade ele pensou assim, vou pôr a luz dessas árvores nessa porra logo, senão daqui a pouco dá uma merda e essa porra some, eu não consigo mais. Tá cagando pro futuro da árvore. Foi assim que foi inventado o Strass, que a gente tanto conhece hoje. Eu vou rir agora, mas eu não sei que porra é essa. Beijinho no ombro. Não, é uma parada foda do Fëanor também, que ele era muito orgulhoso, né? E um dos motivos dele também não gostar do Melkor, primeiro é que nem vocês falaram, né? Ele era movido pelo fogo do seu coração, então ele acreditava numa parada e ia naquilo, né? Mas uma das coisas que irritava muito é que o Melkor mentia sobre o Fëanor, falando que ajudava ele a fazer as paradas. Melkor, tipo, falava Melkor não, que eu ajudei pra ele. Todo mundo, cara. É, e o Fëanor ficava puto. Porque imagina se você falar pra um cara... O Melkor era tipo aquele funcionário puxa-saco, tá ligado? Que é pegar crédito nas coisas que você tá fazendo. Imagina falar isso pra um cara orgulhoso que nem o Fëanor, né, mano? Tipo, ah, não, senão, eu ajudei ele. Ele ajudou o caralho. Sabe? Aquela vizinha que vai e fala pra outra, ai, você sabia que fulano falou não sei o que de você? Aí chega na porta do outro, ai, você sabia que... O cara é o língua de cobra, mano. Pelo amor de Deus. Não, mas é importante ressaltar que o Melkor levantava essas mentiras aí em cima da habilidade do Fëanor e tal, em segredo, né? Ele contava em segredo para outros Noldor, outros elfos. Então a galera ficava sabendo. A galera ficava sabendo, mas não falava pro Fëanor. Tinha medo do cara, e até constrangedor, né, mano? E também fala lá no livro que ele contava as mentiras tão sutilmente no meio das conversas que as pessoas às vezes nem percebiam. Era tipo Jequiti, tá ligado? Tava trocando ideia, pô, fui ali, ó, o Fëanor. Aí veio o peixe e tal, lá pra casa. Era tipo Jequiti, mano, assim mesmo. Cara. É, tipo, o cara fala assim, ó, o Merkel foi rápido. Da... Quem falou isso? Quem foi falou mano. Isso? Era tipo isso. Olha, que nem você tosse. Né? Tosse, tipo... E ninguém percebe? É, mano. A partir da luz das árvores, e ele criou a Silmaril. Que no caso eles escrevem a pedra que ela era mais resistente do que. Era um cristal que parecia feito de diamantes, mas era muito mais resistente do que diamantes. Então, eles não podiam ser. Ela não podia ser destruída, né? Diz que foi criada a Silmaril, criou. Né, das árvores antes do sol e da lua serem feitos, né? Que era na primavera, que foi conhecida como Primavera de Valinor. É. E também achavam que elas eram feitas as paradas de pó de diamante. E aí o segredo só seria revelado depois que a lua e ai, tem uma profecia lá, enfim. Mas que depois descobre que elas eram feitas de um material chamado Silma, que era realmente isso. Ele era mais fodido que diamante. Na verdade, o material vem da pedra, né? O próprio nome do material vem da pedra, porque até então ninguém conhecia essa porra. É, ele, tipo, inventou um material que depois ia ser chamado de Silma. Descobriram que não era pó de diamante, aí colocaram um nome. Descobriram que não era pó de diamante. Eu não senti vergonha e nem orgulho da criação de Fëanor, mas eu sabia que o destino daquele povo estava ligado às pedras. Eu me chamo Mandos e vou lhes contar como a história aconteceu. Ele criou a Silmarils, e da Silmarils começou uma grande loucura, que a gente vai contar aqui tudinho. Quando ele cria a Silmarils, o Mandos chega pra ele. O Mandos, ele é um Valar que cuidava dos mortos, né? Seria meio que o Hades aí da mitologia grega. Ele chega no Fëanor e ele fala assim, ó, essas pedrinhas que você criou, cara, o destino de Arda, da terra, do mar e do ar estão relacionados a elas. Quando ele fala isso das pedras, o valor delas no coração do Fëanor, tipo, é incalculável, tá ligado? Sobe pra caralho. E aí ele passa a amar com loucura. É. Ele fica, caralho, eu amo demais, essa pedra é foda, que porra é essa que eu criei, bababá, não sei o quê. Só pega muito. Quando o Fëanor criou as joias, ele andava ostentando, né? Como os funkeiros aí, as joias. Ele colocava no peito, colocava no colar e tal, ia pra festas com as joias e tal. Só que aí, depois que o Mando falou essas paradas, ele começou a ficar tão maluco pelas joias que ele tinha ciúme de que as outras pessoas olhassem pra porra da joia. E ele começou a esconder de geral, tá ligado? Só deixava o pai dele ver e não deixava mais ninguém ver. Começou a ficar maluco. E aí que começa a porra toda. Então, quando ele criou as três pedras, né, Silmarillion, a Varda, ela consagrou as pedras e ela disse que nenhuma carne mortal que tivesse, que pegasse mãos impuras, né, e qualquer coisa fosse mal, queimaria ao toque da Silmarillion. Então, isso também é uma parada que é muito foda, porque influencia muito no que acontece depois dentro do Silmarillion. Sim. E aí, quando as Silmarillion são criadas de fato, o Melkor continua, né, com a mentira dele e tal, fazendo fofoca e bababá, não sei o quê. E aí que surge o conceito das armas, né, que as meninas falaram aí. Que o Melkor começa a incentivar a galera a fabricar arma pra caralho, porra. Fabrica arma porque fulano de tal é preferido dos Valar e não sei o quê, bababá. E entra até em questão a parentesco do Fëanor com o Fingolfin, né? Que o Fingolfin era meio irmão do Fëanor e os dois não se batiam muito e tal. E aí o Melkor já começou a usar isso pra mentir, sabe? Mentir pra um, mentir pra outro. Depois disso, que ele começou a querer fabricar arma, o Matan, né? Ele ficou meio... Por isso que ele se arrependeu depois de ter ensinado ele. Por causa disso daí que começou a criar arma e tal, que... Pra ele não era pra só era criado pra criar, tipo, coisa artística, né? Sim, verdade. O Matan, que era pai da mulher do Fëanor. Começa essa fofoca louca do Fëanor de cair de lá, chegava no Fingolfin e falava que o Fëanor queria zoar ele, chegava no Fëanor e falava o contrário e tal. E eles começaram meio que ficar tretados, né? Os dois irmãos ali. O Melkor, com essas mentiradas, botando um contra o outro e tal, ele chega e fala dos homens, né? Que até então ninguém dos elfos ali sabia dos homens. Os Valar sabia, mas eles não tinham contado pra ninguém. Então o Melkor Shea começa a espalhar o boato de que os homens chegariam. Os homens nasceriam no leste, né? Da mesma forma que os elfos nasceram, em um ponto diferente. E aí o Melkor começou a falar, ó, os Valar estão mantendo vocês elfos aqui pra quando os homens chegar, eles poderem fazer a cabeça dos homens que são mais fracos que vocês e dominar a Terra-média toda através dos homens, tá ligado? E por isso que eles estão deixando vocês presos aqui e tal. E depois fala também que, tipo, tem uma parte foda que fala: Amargo foi o preço pago pelos Noldor pela tolice de manter os ouvidos abertos. Que é, tipo, é foda isso que mostra, né? Que eles foram acreditando, né, no Melkor. Eles se deixaram levar, né? É, sim. E acabou colocando os Valar contra os Altos Elfos, ó. Nessa que o Fëanor fica completamente loucaço já, né? E o Fingolfin não levava desaforo pra casa também, apesar de ser mais pacífico. Aí o Fëanor faz uma reunião, convoca os dois filhos dele, né? Que os dois ali, teoricamente, mais velhos, pra poder conversar. Mas a mentira do Melkor já tava tão incrustada ali neles dois, que o Fingolfin chegou antes do Fëanor e chegou lá e começou a falar: porra, mas o Fëanor tá se achando bambambam, ele fez as pedrinhas lá e agora ele tá fazendo arma pra caralho, ele tá chegando lá com arma, não sei o que, blá, blá. E nessa que o Fingolfin tava falando pro Fëanor, o Fëanor chegou, meu irmão. Pegou no flagra. Falou: bonito, né? Quer saber então que eu sou foda, que você tá aí fazendo fofoquinha. Não tá falando nada disso, tá falando do Melkor, não vem com essas coisas, não tá falando nada disso. Eu fico vindo ali e falo, não, eu tô falando de outro Fëanor, já... né? É outro Fëanor, ele mora lá na Terra Média. Com elmo, com espada já, entra toda a equipe, né? Full equipe. As notícias de que seus filhos estavam intrigados chegaram aos ouvidos de Fëanor. Ele então convocou uma reunião com os filhos e os súditos. Fingolfin, entretanto, apressou-se a chegar à presença de seu pai. Ele entrou no salão e parou de frente para o rei. Rei e pai, não queres reprimir o orgulho de nosso irmão Corufinwë que é chamado com muito acerto o Espírito de Fogo? Com que direito ele fala por todo o nosso povo, como se fosse rei? Foste tu que há muito tempo falaste aos Quendi, pedindo-lhes que aceitasse as convocações do Valar para vir a Aman. Foste tu que conduziste os Noldor pela longa estrada, superando os perigos da Terra-média. Se não te arrependes agora do que fizestes, tem pelo menos dois filhos que honram tuas palavras. Mas no momento em que Fingolfin falava, Fëanor entrou no salão e estava completamente armado. Envergava uma armadura completa, elmo na cabeça e uma poderosa espada a tiracolo. Quer dizer que é mesmo como imaginei. Meu meio-irmão prefere estar antes de mim com meu pai neste assunto, como em qualquer outro. Fingolfin fez uma reverência ao rei e começou a deixar o salão, sem nem sequer olhar para Fëanor. Fëanor, entretanto, sentindo que seu espírito de fogo começava a arder, o acompanhou e o parou à porta da casa do rei. Ele retirou a sua espada da bainha e tocou o peito de Fingolfin com a ponta da lâmina. Vê, meu meio-irmão, esta é mais afiada do que a tua língua. Tenta, uma vez mais que seja, usurpar meu lugar e o amor de meu pai. E pode ser que ela livre os nobres de alguém que procura ser o senhor de escravos. A ameaça de Fëanor foi ouvida por muitos, já que a casa de Finwë ficava na grande praça aos pés de Mindon. Fingolfin, mais uma vez, não deu resposta e se foi em silêncio. Então, só pontuando aí, eu tive uma visão um pouquinho diferente dessa parte do diálogo do irmão do Fëanor, que ele tava tendo com o Finwë, porque tava acontecendo todas essas coisas e ele chegou assim pro pai dele e falou: meu, qual que é? Quem é o rei dessa porra aqui? Entendeu? Porque eu acho que tão misturando as coisas. Não que ele... Porque deu a impressão que o Fëanor tinha era de que o Fingolfin tava querendo, tipo, usurpar o trono, entendeu? Uhum. E não era bem isso. Na verdade, ele queria que o Finwë botasse um limite no filho dele, né? Sim. Porque e tem também na visão dele, que o Fëanor é muito ciumento, né? Então ele chega e tipo, ah, que porra é essa? Você tá querendo o amor do meu pai? Que substitua o amor que ele tem por mim e tal? Tipo, a raiva dele subiu e ele já não pensou, foi um ato impensado mesmo. Juntou todo aquele sentimento que ele já tinha e foi pra cima do Fingolfin, que ele já tinha ciúmes desde a época que o pai dele casou de novo, né? É. E quando ele entrou, ele já tirou a espada, já apontou no peito do Fingolfin e deu a louca. Quando acontece essa coisa toda, essa discussão do Fingolfin com o Fëanor e tal, a briga dos irmãos ali, tudo, né? Os Valar ficam sabendo que o Fëanor puxou armas contra o próprio irmão e ali nas terras imortais e tal, e começam a pôr a culpa da discórdia nele, né? Então convocam o Fëanor a um tribunal, a um julgamento, e lá ele é intimado a dizer a verdade, apenas a verdade. E aí ele vai e conta toda a história, né? E aí é descoberto que, na verdade, o fofoqueiro cagueta Sônia Abrão era o Melkor, né? Que tava de leve trás falando tititi pra cá, tititi pra lá não, e tal. Não, ele não foi em julgamento. Ele foi por causa de família e ficou lá, discutindo todo mundo. Eu não gosto dos filhos da minha madrasta. Estou tentando roubar a atenção do meu pai. Soltaram o demônio do cativeiro e ele me enganou. Aí quando os caras ficam sabendo que era culpa do Melkor, começa a correria louca atrás dele, né, cara? O Tukas já sai girando a rola em cima da cabeça procurando o Melkor. Só que ele foge. E nessa que o Melkor foge. Ainda bem que ele foge da rola, hein? Nessa que ele foge, quem fica é o Fëanor. E o Fëanor não é totalmente perdoado, né? Porque apesar das fofocas do Melkor, o Fëanor também tem culpa, né? Ele tem livre-arbítrio. Ninguém obrigou ele a fazer aquilo. Então, ele é exilado. Ele é exilado de Tirion, que é a cidade lá dos Noldor, onde ele nasceu, onde fica o pai dele, né? E o Fingolfin pega e fala: não precisa não, gente. Tá tudo certo. Precisa banir ele de Tyrion não e tal, mas aí ele, né, Fëanor, né, cara, ele fala, não precisa ter o cu, A sentença tá dada, enfia Tyrion no rabo, não vou mais naquela bosta. E aí o Fëanor pega os filhos e sobe pro norte, né? E lá ele constrói a própria fortaleza de Formenos. Acho que a gente falou do amor do pai dele, que ele não tinha a menor necessidade de seguir pro exílio junto com o filho. Mas ele Exatamente. Vai por amor e abandona os outros filhos, o Fingolfin, que vira, se torna o Senhor dos Noldor, né? Uhum. E vai e segue com o Fëanor pro norte. É, que é o que a gente tinha citado no começo do cast, né? Não necessariamente porque você ama o cara, quer dizer que você cuida bem. O ato do Fino aí é um fato de amor, mas, tipo, não significa muita coisa, sabe? É igual você ter um filho, o seu filho é um bandido, você não chega nele e fala pra ele parar de roubar. Você espera ele ser preso pra você ir visitar ele na cadeia e provar que você ainda ama ele. Foda-se, né, cara? Você não é um bom pai fazendo isso. Sim. Depois que o Melkor foge, né, que descobre a malandragem dele, ele vai falar com o Fëanor, né, lá no castelo que ele tava, e ele começa a conversar com ele, né, pra, tipo, tentar convencer ele que, tipo, tava certo e tal, essas coisas. Só que como ele falou uma palavra, não lembro a frase que ele falou, que foi tipo meio que errado. E ele fala dessa frase aí. Que ele começa a falar que os Valar que tá querendo ficar com a Simarils, né? Uhum. E por causa disso, mano, aí sobe o fogo, estala no coração dele e fica putaço. Aí ele fala que nunca mais quer que ele chegue perto e tal. E que também ele fala, né, que a Simaril não vai estar nunca, não vai estar protegida no como chama, no cofre de ferro, né, do palácio dele. É. Aí isso deixa o Fëanor muito bravo e depois disso ele bate a porta na cara dele, né. Disse que por muito tempo Melkor não foi visto em Valinor, nem se ouviu rumor algum dele, até que de repente chegou a Formenos, a fortaleza de Fëanor, e o chamou diante de seus portões. A amizade simulou ele com argumentos astuciosos, incitando Fëanor a seu pensamento anterior de fugir às peias dos Valar. E ele disse: Você viu a verdade de tudo que eu falei? E como você foi banido injustamente, amigo? Mas eu tenho muito apreço por ti, pois o coração de Fëanor é livre e audaz, como foram as tuas próprias palavras em Tirion. Eu o ajudarei, amigo. O levarei para longe desta terra. Não sou eu também um Vala? Não tenho poderes suficientes para te carregar para o outro lado do mar? Sim, e mais do que eles que estão em majestade em Valinor. Sempre fui amigo dos Noldor, você sabe disso. O coração de Fëanor ainda estava magoado com a humilhação perante Mandos. E ele olhou para Melkor em silêncio, ponderando se na realidade poderia ainda confiar nele a ponto de permitir que o auxiliasse em sua fuga. E Melkor, vendo que Fëanor hesitava e sabendo que seu coração era presa da Silmarils, disse afinal: Este é um lugar seguro e bem guardado. Posso ver pelas grossas paredes e pelas torres de vigilância. Mas não penses que as Silmarils estejam em segurança em nenhum cofre dentro do reino dos Valar. No entanto, as próprias palavras de Melkor o traíram. Tocaram muito fundo e despertaram um fogo mais ameaçador do que aquele projetado. Fëanor contemplou Melkor com olhos que atravessavam em chamas o seu semblante enganoso e penetraram nos recônditos de sua mente, percebendo ali sua feroz cobiça pela Silmarils. Então o ódio suplantou o medo de Fëanor e ele amaldiçoou Melkor, mandando que se fosse dali. Sai já de meus portões, tu, prisioneiro de Mandos! E bateu as portas de sua casa no nariz do mais poderoso de todos os que habitavam Eon. Melkor partiu então, envergonhado, pois ele próprio estava em perigo e não vislumbrava ainda a hora de sua vingança. Quando o Fëanor bate a porta na cara do Melkor, o Fino fica morrendo de medo, né? E ele manda mensageiros lá pros Valar, falando: pô, o Melkor acabou de sair aqui, velho. fofoca do caralho, né? Mas tô... Ligou? Você não olha, sabe você não quem sabe. Veio aqui. É mesmo. Não acredita. E aí os Valar mandam, né, as hostes atrás dele e tal, pra pegar ele e tal. Só que ele é muito malandro, foge. E ele começa a fugir pro norte. E a galera pensa, caralho, ele vai cair pra Terra-média, né? Vai cair pra Terra-média, pra Fortaleza de Amband lá. Só que ele é malandro, faz uma curva lá no oeste do Senna não. E vai pro sul. E aí quando ele chega lá no sul... Caraca, ele dá um drift mesmo, hein? Ele dá um olézinho no pessoal e... Olá! Nossa, cara. Aí lá no sul, ele encontra um espírito, né? Na verdade, é um espírito perverso que tem na forma de uma aranha, né? Lá em Avatar. Que, tipo, eles meio que se reúnem, porque a Gulliant, ela tava, ela, tipo, ela faz várias teias, e por causa disso, as teias absorvem a luz, que ela ia sempre tá com fome. Aí o Melkor meio que, tipo, prometeu isso pra ela, né? Que se ela ajudasse ele, ela ia ter toda a luz que quisesse. Uhum. Pra que o Melkor, ele queria destruir as duas árvores de Valinor, né? É, ele queria se vingar, né? De alguma maneira, prejudicar. E é legal também que a Ungoliant, ela era serva do Melkor. Tanto que ela nasceu do pensamento ruim dele, né? Só que ela queria ser a senhora dela mesma. O Tolkien cita muito isso no livro, que ela não queria trabalhar pro Melkor nem nada. Então quando o Melkor chega lá, ela não quer. E ela fala, não vou, já era. Então o Melkor tem que convencer ela. Ela tinha um pouco de medo dele também, ela tinha. Ela tinha um pouco de receio, né? Que até fala que ela não queria ir, mas depois ela, tá, bora ir. Mas ela não queria mesmo. E ela foi muito por interesse próprio também, né? Se ela não ganhasse nada, ela não ia nem fudendo. Só porque o Melkor tá pedindo, né, a pau. Aí depois ele consegue convencer ela, né? Depois que ele promete isso, que ele queria dar a luz pra ela. Os dois começam a ir, né? Tipo, com quanto diz, né, no livro, que a luz não chegava nas teias que ela fazia. E todo lugar que passava, vinha uma sombra, uma escuridão muito grande em volta, né? Todo lugar que eles passavam, ela sempre conseguia pegar, tipo, sugar luz. E quanto mais ela sugava a luz, maior ela ficava. E com isso, o Melkor meio que começou a ficar com medinho dela ficar disso, né? E aí eles se aliam e eles sobem lá, né? Na montanha, né? Yarmentir, que é uma montanha gigantesca. Tem lá, acho que uma das mais altas do mundo do Tolkien. Se não for a maior, é uma das mais... Ah, é. Acho que é a maior diamante, acho que é. E dali de cima eles conseguem olhar pra Valinor lá, né? E ver tudo certinho, a cidade e tal. E quando eles olham pra lá, eles presenciam o quê? O Manuel. O Manuel dando uma festa pra galera, né, cara? E tá lá o Roupa Nova cantando. É numa festa de licorana. Eles já vão. Tem tipo aquelas vizinhas assim no céu, assim, aqueles tipo raio de luz, e tipo, você tá vendo, ouve a musiquinha distante. Tipo um projetor gigante no céu. Mano, o cara consegue colocar Roupa Nova no bagulho da Terra-média. Só referência não. Boa. E aí a gente vem e entra na parte que eu falei, né? Que eu ia revelar que os Teleras é maconheiro do caralho. Porque o Manuel dá a festa e convoca todo mundo lá em Taniquete, que é a montanha lá onde fica o trono dele e tal. Então vai os Vanyar, vai os Maiar, vai os Valar, obviamente. Vai os Noldor, certo? Vai até a porra do Fëanor. Vai todo mundo, menos os Teleri, que fica lá na praia, panguando. Na porra, mano, a festa lá era hoje, velho? Eu não sei não, mano. Não sei, tá. Cara. Escutando o Bob Marley, pegando uma onda. Eles preferiam fazer um luau lá. Aí colocaram uma tochinha, chamam um Teleri que toca violão lá e ficaram de boa. Na praia que é melhor. Os Teleri, eles eram hipsters, tá ligado? Eles não vão pra essas festas mainstream. É verdade. Alta sociedade, os Valar lá, né? Sai fora. Tudo comunista, usava a camiseta do Che, não ia não, mano. E aí vieram, né? Os Noldor de Tirion. e o Fingolfin, juntamente com eles, que quando o Finwë vai morar com o Fëanor em Formenos, o Fingolfin se torna o senhor lá em Tirion, né? Pra não ficar abandonado e tal. E nessa festa tem a reconciliação do Fingolfin com o Fëanor. Daí ele aparece lá, né? Encontra o Fingolfin e o Fingolfin, ele vem super disposto. Na verdade, o Fëanor tá assim, na dele ali, né? Tô aqui, Fëanor tá diferente, né? É, aí o Fingolfin vem, porque o Fingolfin, ele já tinha esse coração, acho que mais aberto, sabe? Então ele vem e fala, você é meu meio-irmão de sangue, mas você é o meu irmão total, tipo, no coração, assim, por inteiro no coração. E tu serás o meu líder e eu te seguirei, e nenhum sentimento vai nos separar. E daí o Fëanor aperta a mão dele, assim, né? E assim é feita a reconciliação deles. Então, nessa hora que eles apertam as mãos, é a hora em que tá ocorrendo a troca de luz das árvores. E então, em um determinado momento, você tem as duas brilhando, que é o momento mais, que as duas brilham juntas, e é o momento que tem mais luz, né, sobre Valinor, que até o Perion e a Lauren, elas brilham juntas, tanto o prata quanto o dourado. Uhum. E é nesse momento surge o Melkor e a Ungoliant pra acabar com a festa toda. Ela lança, né, a teia de escuridão, e ela vai, e o Melkor ataca as árvores, então ela começa a sangrar, a árvore começa a sair seiva dela, e a Ungoliant vai e suga toda a luz das árvores. Uhum. E não contente em sugar toda a luz das duas árvores, ela ainda continua com, ela continua com uma fome e com uma sede, que ela suga até os lagos, né? De lá. E ela vai ficando gigantesca. Que ela vai. Ela, você tá entendendo que ela sugou um lago inteiro. era o lago que era orvalho, né? Das árvores e tal. Então não era um lago comum, era um lago de luz, né? Que eu achei muito importante, muito interessante do livro, porque a impressão que me passa é que, assim, você nunca viu ela tão faminta assim. E dá a impressão de que essa fome que ela tem é tudo gerada daquele ressentimento que o Melkor carrega. Então, tipo assim, ó, ver aquela reconciliação, ver tudo aquilo ali dando certo pra ele, aumenta em muito o rancor que ele tem. E isso acho que faz ela ficar mais faminta, sabe? De sentimento, assim, pra preencher ela. É tipo uma metáfora que a inveja ficou maior do que o próprio Melkor. Porque até que fala que depois ele olha pra ela e vê que ele tá bem menor que ela. Uhum. E tipo, é como se a inveja tivesse consumido ele. A inveja, ele sentia tanta inveja que ela ficou bem maior que ele. Quando acontece essa parada e a luz, né, vai pra cá do caralho, já era. Abate-se uma escuridão fodida, né, ali em Valinor. Só que quem tá lá em cima da Taniquet, que é a montanha, quem tá lá na festa, ainda tá iluminado, né, cara? Porque lá é o trono do Manwë, é um lugar de luz própria, quase. Então lá embaixo da montanha, onde tá todos os campos, as praias, onde os Teleri maconheiro tava lá, panguano, tá tudo numa escuridão fodida. E o Tolkien descreve que não é um escuro normal, não é apenas falta de luz. É como se fosse um ser, o escuro fosse um ser que entrasse dentro do seu olho. O escuro entra dentro do seu olho, dentro da sua mente, dentro do seu coração, e tira a sua vontade, tira a sua coragem, sua disposição. É um escuro tão foda que, sabe, não tem como a gente imaginar, né? A descrição te fala por si só. Entra dentro dos seus olhos e do seu coração. Então começa um lamento fora dos Teleri, um desespero, eles gritando lá na praia, sabe? E quando eles gritam, os gritos deles chegam até lá em cima na Taniquet, mano. De tão fodido que é o lamento. É muito foda, mano. Então o Melkor aproveita dessa situação e ele foge. Então os Valar começam a procurar por ele, mas como ele tá escondido nas sombras da Ungoliant, ele consegue fugir e ele vai pro norte. E até ele descreve o Orumé, a primeira luz que foi visível, né, quando acontece isso, é a luz dos cascos do Namar, que é o cavalo dele, que ele muito sai foda isso, cara. Em busca do Melkor. E nisso, logicamente, o pessoal, como a luz das árvores se extinguiu, os Valar já vão pra cima do Fëanor pra querer, né, querer a Silmaril, que era a única fonte de luz que restou. Parece que ele tava até adivinhando, como a gente tinha falado, né, a única fonte da luz das árvores que tinha restado. Então, aí a Vanna, que é a Valar que criou as árvores, ela disse que com a luz da Silmaril, ela conseguiria restaurar as árvores, né? E que aquela obra que ela tinha feito, que no caso eram as árvores, ela não conseguiria refazer sozinha, né? Mas com a Silmaril ela conseguiria. Não podíamos acreditar naquilo que nossos olhos viam. Ou melhor, não podíamos acreditar naquilo que nossos corações sentiam. Nosso espírito fora minado. O silêncio durava mais do que a eternidade. E a única que o quebrou foi Yavanna. A luz das árvores se extinguiu e sobrevive agora somente na Silmaril de Fëanor. Como ele foi previdente, mesmo para os mais poderosos súditos de Lúvatar, existem obras que podem realizar uma e apenas uma vez. Dê existência à luz das árvores e dentro de ar nunca mais poderei repetir esse feito. Porém, se eu tivesse um pouco que fosse dessa luz, poderia devolver a vida às árvores, antes que suas raízes apodrecessem. Assim, nossa dor seria curada e a maldade de Melkor frustrada. Manwë voltou-se para Fëanor e o questionou sobre as palavras de Yavanna, perguntando se ele entregaria de bom grado a Silmarils. Tukas estava ficando exaltado, abria e fechava os punhos e girava a cabeça de um lado para o outro, estalando o próprio pescoço. Aulë dizia palavras de calma e paciência para Tukas, e a tristeza estava se moldando em tensão. Então, Fëanor pronunciou-se, e a sua voz era de um lamento amargurado. Para os inferiores como para os superiores, existe um feito que ele não poderá realizar mais do que uma vez. E a esse feito seu coração se apegará. Talvez eu libere minhas pedras preciosas, mas nunca mais farei outras semelhantes. E, se precisar destruí-las, destruirei meu coração e morrerei. Serei o primeiro a morrer de todos os Eldar em Aman. Não o primeiro, eu respondi. Mas ninguém entendeu minhas palavras, pois o que eu sabia ainda não era de conhecimento de todos. O silêncio reinou outra vez, enquanto Fëanor meditava no escuro. Parecia-lhe estar encurralado numa roda de inimigos, e voltaram à sua mente as palavras de Melkor, dizendo que as Silmarils não estariam em segurança se os Valar quisessem possuí-las. Acalme-se, eu disse para ele. Já te pronunciaste. Nienna se levantou, subiu até o topo de Ezelohar, afastou do rosto seu capuz cinzento e chorou. Com suas lágrimas, lavou toda a profanação de Ungoliant e cantou um lamento pela tristeza do mundo e pela destruição de Arda. Nessa hora chegou um mensageiro de Formenos falando que o pai do... que o Melkor tinha chegado lá no, em Formenos e invadido a fortaleza, né? E ele chegou lá, ninguém conseguiu fazer nada, porque ele estava em volta da escuridão. E ele matou o pai do Fëanor, o Fëanor. E não só fez isso, como ele invadiu todos os cofres e roubou tudo. Inclusive a Silmarils. Então o Fëanor ficou maluco, mas ele... Aí, né, que mostra um pouco dessa parte. E... ele não mostra um pouco do sentimento do Fëanor pelo pai, porque ele diz que ele não saiu correndo, ele se esqueceu da luz de Valinor e não pensou nem na Silmaril naquele primeiro instante. Uhum. Ele saiu correndo por causa do pai. Aí ele vai pra lá e encontra aquela situação, né? E diz que na verdade, na hora que chega o mensageiro é o momento que ele chama, amaldiçoou o Melkor e chama ele de Morgoth, que é o inimigo escuro do mundo. E foi assim que ele passou a ser conhecido depois, como Morgoth. Bom, aí chega a hora do acerto de contas, né, da Ungoliant com o Morgoth. E a Ungoliant pede todas as pedras do Morgoth, né, todas as pedras que ele roubou pra saciar a fome dela, né. E ele não dá todas. Ele fica com as Silmarils na mão, né, escondida na outra mão. Aí ela se rebela contra o Morgoth e sufoca ele com as teias dela. E nessa hora, o Morgoth dá um grito tão terrível, tão foda, que começa a cair montanhas, rachar o solo. E até fala que esse grito foi tão foda, mas tão foda que o lugar ganhou um nome específico lá, que agora eu não lembro, que os gritos dele ecoam até hoje, tipo, ficou lá pra sempre, o grito dele, do tanto que foi foda. E aí, nisso que racha, né, as montanhas, a terra, ele libera os Balrogs das profundezas. É muito foda, cara. Ele dá um grito tão foda que racha tudo e libera os Balrogs. É porque ele era malandro, né? Quando ele saiu correndo com a Ungoliant, ele meio que foi conduzindo ela pra perto de Angband, né? Que é a fortaleza pra lugar, dele. Sim. E aí, quando ele chega lá perto, que ele dá esse berro, os Balrogs vêm socorrer ele com os chicotes de chama e tal. É, que não é tipo uma surpresa pra ele que os Balrogs estão saindo do chão. Porra, ele sabia disso. Os Balrogs são parte do exército de Morgoth, né? Tá, pra um Ungoliant que deve ter sido... Caralho, fudeu, pai! Sim, e aí ela tava sufocando ele com as teias e os Balrogs chegam e libertam, né? Cortam as teias e libertam Morgoth. E a Ungoliant foge, né? Nesse momento ela fica... Porra, cagada, eu fugiria também, na moral... E aí a Ungoliant foge e depois nada mais se sabe sobre ela. Ninguém sabe direito o que aconteceu. Mas dizem que ela fugiu, devastou tudo, se alimentou de tudo no caminho dela, encontrou outras aranhas, devorou todas. E que no final ela acaba morrendo porque de tanta fome ela se devora. Cara, acho muito foda isso. E a Ungoliant que a gente vem encontrando aqui, né, e tal, ela é a mãe da Laracna, né? Que é a Shelob, a aranha lá que aparece no Senhor dos Anéis. Aquela aranha que aparece no Senhor dos Anéis é uma descendente da Ungoliant. Morgoth não conseguiu escapar a Ungoliant, e a nuvem dela ainda o envolvia enquanto todos os olhos dela o vigiavam. E chegaram àquelas terras que ficavam ao norte do estuário de Drenst. Agora Morgoth se aproximava das ruínas de Angband, onde no passado ficara sua grande fortaleza ocidental. E Ungoliant percebeu sua esperança e soube que ali procuraria fugir. Fez então com que ele parasse e exigiu que cumprisse a sua promessa. Monstro cruel, fiz o que pediste, mas ainda estou com fome. O que mais queres devorar? Desejas o mundo inteiro para encher a barriga? Não jurei te dar isso. Eu sou o Senhor do Mundo. Não desejo tudo isso, mas tu tens um imenso tesouro de Formenos. É o que quero, sim, e com as duas mãos tu o entregarás. Foi assim que, forçado, Morgoth lhe entregou as pedras preciosas que trazia consigo, uma a uma e com relutância. E quando ela as devorou, a beleza delas desapareceu do mundo. Cada vez maior e mais sinistra tornava-se Ungoliant, e sua voracidade não estava saciada. Com apenas uma das mãos tu dás, somente com a esquerda. Abre tua mão direita! Na mão direita, Morgoth segurava firme a Silmarils. E embora estivessem guardadas num porta-joias de cristal, já começavam a queimá-la. E era com grande dor que ele mantinha a mão cerrada, mas se recusava a abri-la. Não! Já recebeste teu quinhão, pois com meu poder que te transmiti, tua parte foi feita. Não preciso mais de ti. Estas pedras tu não terás, nem as verás. Eu as tomo para mim, para sempre. Ungoliant, entretanto, se havia tornado enorme, enquanto ele ficava menor, pelo poder que dele havia saído. E ela se rebelou contra o seu senhor, cercando-o com sua nuvem e o enredou numa teia de tiras para sufocá-lo. Morgoth deu então um grito terrível que ecoou pelas montanhas. Por esse motivo, aquela região foi chamada de Lammoth, pois os ecos de sua voz permaneceram ali para sempre, de tal modo que quem desse um grito naquele lugar os despertava, e todos os recantos isolados entre os montes e o mar ficavam cheios de um clamor de vozes em agonia. Naquela hora, o grito de Morgoth foi o maior e mais horrendo jamais ouvido no norte do mundo. Abalou as montanhas, a terra tremeu e rochas se partiram. Nas profundezas de lugares esquecidos, aquele grito foi ouvido muito abaixo dos salões destruídos de Angband, em subterrâneos aos quais os Valar não haviam descido. Balrogs ainda estavam escondidos à espera do retorno de seu senhor. Agora, velozes, eles se ergueram em meio às sombras e chamas, chegando a Lamor como uma tempestade de fogo. Com seus açoites de fogo, eles rasgaram as teias de Ungoliant e ela se acovardou e procurou fugir, soltando vapores negros para se encobrir. E assim Ungoliant partiu para sempre. Do destino de Ungoliant não há história que fale. Contudo, há quem tenha dito que teve seu fim há muito tempo, quando, em sua fome extrema e sem limites, ela devorou a si própria. E nessa, né, que a Angoliath foge, o Morgoth fica com a Simarils, né, e livre, entre aspas, pra começar a reunir seu exército e ficar fudido, né, ele começa a reunir forças. E nessa época ele se nomeia, super humildão, o rei do mundo. E aí ele tá tão inflado com essa parada que ele coloca a Simarils na coroa. E, tipo, fica muito pesado isso pra ele, mas foda-se, ele quer ter aquilo como um troféu. Tem uma parada que é muito foda também, que quando ele esconde a Simarils em uma das mãos pra Goliath não pegar, a mão dele fica queimada e preta pra sempre. E a dor que ele sentiu no momento em que ele segurou a Simarils, é, tipo, fica a doendo verdura, pra né? sempre, nunca vai embora. Depois que o Fëanor chega lá em Formenos, ele vê aquela situação toda e ele se enche de ira e de revolta, né? Porque ele vê que o pai dele tá morto. A criação dele, a obra-prima dele tá, foi embora, né? O Melkor levou e ele se enche de ódio. Então ele volta ignorando a pena dele, né? Que ele não deveria voltar pra Tirion. Então ele volta, ele ignora completamente. Ele tá tão cheio de ira que ele ignora a pena e volta pra Tirion e reúne os Noldor e faz um discurso completamente inflamado, né? Daquele sentimento que ele tem de revolta. E ele chama todo mundo pra vingança, porque ele quer acabar com o Melkor, que ele é um cara que ele tem o dom da palavra, né? Então ele chamou a galera e ele fez um juramento, que também um juramento barra maldição, que virou contra ele, né? Que ele diz que ele vai perseguir todos que se colocarem no caminho dele e da Silmaril, que ele quer reaver aquele bem pra ele. Então ele faz o juramento. Os sete filhos dele também fazem o juramento e ele convoca todo o povo dos Noldor que siga ele pra Terra-média pra buscar seu marido. E pra derrotar o feio, é o Ruth! Quando eles estavam, né, soando as trombetas pra sair de lá, chega um mensageiro do Manwë. No momento exato em que soava a trombeta e Fëanor saía pelos portões de Tirion, chegou afinal um mensageiro de Manwë. E ele disse: somente contra a insensatez de Fëanor declaro minha decisão. Não sigam adiante, pois como chegaram aqui livremente, livremente partirão. Mas tu, Fëanor, filho de Finwë, por teu próprio juramento estás exilado, pois juraste em vão, porque nenhum Vala pode derrotar nem agora nem nunca dentro dos limites de An. Nem se Eru, em nome de quem juraste, te houvesse criado três vezes mais poderoso do que és. Fëanor, tu não derrotarás Melkor. Fëanor riu, porém, e não se dirigiu ao Arauto, mas aos Noldor, e fez um discurso acalorado. Pois bem, será que esse povo valente vai enviar o herdeiro de seu rei sozinho para o exílio apenas com seus filhos e voltar para o cativeiro? Mas se alguém quiser vir comigo, eu lhes pergunto se está previsto o sofrimento. No entanto, Em Amã nós já o conhecemos. Em Amã chegamos ao sofrimento através da felicidade. Agora vamos tentar o oposto. Através do sofrimento, chegar à alegria. Ou à liberdade, pelo menos. Diga o seguinte, Amã e Sulimor, rei supremo de Arda. Se Fëanor não pode derrotar Morgoth, ele pelo menos não deixa o ataque para depois. Nem fica sentado, ocioso a chorar. E talvez Eru tenha posto em mim um fogo maior do que conhece. No mínimo, vou infligir tal sofrimento ao inimigo dos Valar. De tal modo que mesmo os poderosos no círculo da lei ficarão espantados em saber. Sim, no final, eles me seguirão. Adeus! Nessa hora, a voz de Fëanor tornou-se tão forte e potente que até mesmo o arauto dos Valar lhe fez uma reverência. Continuaram então a marcha, e a casa de Fëanor ia apressada à frente, ao longo das costas de Elendil. Nem uma vez eles voltaram os olhos para Tirion. Com menos pressa e entusiasmo vinha a hoste de Fingolfin, logo atrás deles. Quando a mente de Fëanor se acalmou e refletiu, ele percebeu tarde demais que aquela enorme multidão jamais conseguiria transpor as longas léguas até o norte, nem cruzar os mares no final, profundos e mortíferos. Seria necessário muito tempo e trabalho para construir uma frota tão grande. Ele decidiu então convencer os Teleris de Alqualondë a ajudar a sua travessia. Fëanor foi à frente do seu povo e chegou aos Teleri antes da multidão. Discursou para eles da mesma maneira, mas eles não se comoveram com nada do que ele disse. Estavam realmente tristes com a partida de parentes e amigos de longa data e preferiram dissuadi-lo a ajudá-lo. Nenhuma embarcação emprestariam ou ajudariam a construir contra a vontade dos Valar. Quanto a si próprios, não desejavam outro lar a não ser as praias das Terras Imortais. Então a ira tomou conta de Fëanor, pois ele ainda temia o atraso, e foram veementes suas palavras. Vocês renegam a amizade justamente na hora de nossa necessidade, mas ficaram bem felizes de receber nossa ajuda quando chegaram por último a essas praias. Preguiçosos, covardes, e praticamente de mãos vazias. Ainda estariam morando em cabanas na praia, se os Noldor não tivesse esculpido o seu porto e trabalhado em suas muralhas. Ou eu respondeu que não renegava sua amizade, mas que cabia a um amigo censurar a loucura do companheiro. Fëanor saiu de Alqualondë e refletiu. A ira crescia em seu coração e ele esperou. Alguns elfos dos Noldor já chegavam até Alqualondë e ele os reuniu, dizendo para esperarem e não entrarem ainda na cidade. Quando considerou que sua força era suficiente, foi até o Porto dos Cisnes e começou a manobrar os barcos que ali estavam ancorados, levando-os à força. Os Teleri, entretanto, ofereceram resistência e lançaram muitos dos Noldor ao mar. Então espadas foram desembainhadas e travou-se uma terrível batalha nos barcos, em volta dos moles e dos quebras-mares do porto. 3 vezes o povo de Fëanor foi rechaçado e muitos morreram de ambos os lados. Contudo, a vanguarda dos Noldor foi socorrida por Fingon, que vinha logo atrás de Fëanor. Se aproximavam agora e encontravam uma batalha em curso e sua própria gente caindo. Eles correram para ajudar antes de saber ao certo a causa da contenda. Alguns chegaram a acreditar que os Teleri haviam tentado uma cilada contra a marcha dos Noldor a pedido dos Valar. Assim, finalmente, os Teleri foram derrotados e grande parte de seus marinheiros que moravam em Alqualondë foram brutalmente assassinados. Pois os Noldor, antes apenas habilidosos, agora estavam se tornando cruéis e desesperados. Então eles partem pra Alqualondë pra emprestar barcos, né? Dos Teleri, que apesar de serem hips, eles eram muito bons, eles eram um povo do mar. Então eles eram os melhores na confecção de barcos. Eles descrevem os barcos como... os barcos dos Teleri eram pra eles, assim como a Silmarils, eram pro Fëanor, sabe? Eram a criação maior dele. Então ele chega lá em Alqualondë e pede os barcos, né? O Fëanor e todo mundo. Snowder. Porque também, ele falando rapidinho, que ele, quando ele começou a viajar, né, pra, pro norte, pra tentar encontrar um lugar melhor pra, pro Snowder, ele meio que viu que o pessoal não ia aguentar. Então ele falou, é melhor eu ir tentar falar com os Teller pra tentar, ah, tipo, vocês tentar emprestar pra gente os barcos, porque ele viu que a maioria não ia aguentar andar tanto. Uhum, verdade. Aí ele vai, ele chega lá pra falar com Oloy, que no caso é o rei dos Teleri, já que o Elon ficou, acabou ficando pra trás na Terra-média. Então, ele chega pra falar com Oloy e pede os barcos, ele exige os barcos. E o cara fala que não, não vou, a gente não vai dar pra vocês porque você está sendo insano, você está agindo de uma forma idiota. Então, a gente não vai entregar os barcos pra você. Ele fica, ah, mas eu ajudei vocês, não sei o quê. É uma de arrogante e cupzão demais, né? Tipo, é, mas com na certeza. Hora de pedir ajuda, é. Vocês vieram, né? Que não sei é. O quê. E aí se o cara dá uma gente, vocês não estariam aqui nele depois, né? É. E, tipo assim, os barcos, né, pra, pro povo Teller, era pra eles assim como a Silmaril pro Fëanor, né? Então ele não considerou nem um pouco esse sentimento que aquele povo tinha, né, pelas embarcações. É, e ele ainda fala, né, que quando ele fala, é, mas na hora de construir seus portos, suas muralhas e não sei o quê, e aí o cara pega e fala assim, não, beleza, você construiu o porto, muralha, legal, mas os barcos, a gente não pediu ajuda de vocês, não. Nenhum Nordor pôs o dedo aqui. Até que ele fala, os nossos homens, os Teleri, trabalharam na madeira, aprenderam com os senhores do mar e fizeram tudo. E nossas mulheres teceram as velas. Vocês não têm nada a ver com isso, né? Tipo, fica na sua. Você não tem nada a ver com o nosso barco. Tipo, o Fëanor foi muito escroto. Verdade. Mas mesmo assim, ele ainda ficou pensando, né? Ele ficou pensando quando o Roller jogou isso na cara dele. Na sua cara! E Até porque... Até porque isso aí que a Kel falou de que ele ficou pensando e tal... Porque o Fëanor não estava acostumado a ouvir não, como todo filhinho mimado, que ele era um filhinho mimado. Então, quando ele escutou um não, da forma que ele escutou ainda, o cara meio que falou, cara, não, e já era, não tem argumento, não tem conversa, eu não caio na sua lábia. E aquele bagulho pra ele foi pior do que um golpe de espada, tá ligado? Ele ficou putaço por dentro, assim, né? Porra, ninguém jamais falou isso pra mim, ninguém jamais negou nada pra mim, assim. Porque também ele tentou fazer o discurso, né, o mesmo discurso que ele fez pro Nor com os Teles, só que os Teles um pouco se fuda, não fala. Entendeu, não tá, entendeu, daí... né, cara? Tava falando maconha lá, nos barcos, o que esse cara tá falando aí? Que recata, viu? Que viagem, meu, que isso tá falando, mano. Cara, tem uma frase do Owe que eu acho muito foda, que o Fëanor fala, né, vocês estão renegando, tipo, a amizade justamente na hora que a gente mais precisa. Aí o Owe fala pra ele, mas a um amigo pode caber o papel de censurar a loucura do companheiro. Quer dizer, nossa, o cara foda. Tava chamando na cara do outro, que tipo, você não é meu amigo, você é isso, você é aquilo, e o cara ainda teve assim a humildade de falar, ah, não, cara, você acha que eu não sou seu amigo, mas eu sou a única pessoa que tô tentando colocar um juízo na tua cabeça, sabe? É, meu. Nossa, até arrepia, mano. Que maconha, hein? Eles decidiam tudo sem os caras lá, mas na hora da merda vem, sabe? Querer pôr eles na merda também, eles não tiveram nada a ver com isso, mano. Se vira. Porque se você for ver, o outro povo lá, os Vanyar, tá cagando. Ficaram lá com os Valar, não tá nem... Belê, aqui, né? Tão tá sem Belê braço, firme. Né, mano? Sei de nada, tô de boa. Mas mesmo assim, mesmo depois disso, né, como o Fëanor tava loucaço, possuído pelo desejo de vingança, e também pela maldição, né, porque ele falou que se ele não conseguisse, Eru podia lançar ele às trevas e à escuridão, então ele falou... É a força do cagaço. Então ele juntou um monte de Noldor e partiu pra cima dos Aqualandê lá, mano. Uhum. E a galera é boa de boa. O cara roubou o barco, mano. O cara é legal que ele chega. É legal que o Fëanor chega na maior. Chega na maior, sobe no barco, começa a desamarrar, começa a manobrar. Os caras que. Manda a galera subir. Manda subir, mano. A galera sobe nos barcos e já Tá quase partindo quando dá a bosta. Opa, deixa eu pegar esse barco emprestado, nem avisa, já vai pegando. Não, é como se o cara tivesse falado sim. Ele ignora tudo que o cara falou. Nesse momento, assim, eu acho que os Noldor foram possuídos pelo espírito Greyjoy, né, cara? Eles pagaram o preço de ferro e bora lá. Vem por aí. Os Aklandenses, lá do Rio de Janeiro, tipo, eles... Os Aklandenses, quando eles veem essa cena, eles reagem, né, contra o Fëanor. Aí, enquanto eles tentavam roubar os barcos dos Aqualondes, os Aqualondes, assim, eles resolvem, tipo, ir contra, né, eles reagem. E eles os Noldor começam a perder. Aí na hora que o Fingon vê o que tá acontecendo, né? Primeiramente ele pensa que os Valar, tipo, mandou os Teleri, tipo, interromper a jornada de Fëanor pra fugir, né? Pra outro lugar. Aí eles vão lá, tipo, ajudar o lugar onde o Fëanor tá guerreando e consegue ganhar, né? Porque também por causa disso que os Aqualondes, eles não têm tanta arma, né? Eles têm só arco e flecha. E remo. E remo. E dá remado nos outros e dele de arma, tipo. É legal falar que o Fingon não chegou massacrando geral ali porque ele tava contra os Teleri, porque ele foi na onda do Fëanor, não. Quando o Fingon chega, ele vê os Noldor apanhando dos Teleri. E os Noldor é o povo dele. Então ele fala, caralho, que porra é essa? Ele chega na voadora. É, chega na voadora, briga de bar, tá ligado? Você vê seu amigo apanhando lá, você não vai querer saber o que aconteceu. Chega no regaço. E aí, depois que rola toda a coisa, que ele fica sabendo, né, o Fingon, o que aconteceu de fato, ele fica até meio assim, caralho, o que eu fiz, né? Inclusive, nesta batalha, eu afirmo aqui, Galadriel estava presente e matou muitos inocentes. Beijo, me liga. Olha só. Rodando a cabeleira loira lá, ó. Ela estava lindamente platinada, matando todos. Passando a foice. Sangue nem chegava nela. Bate e voltava, assim, ó. Ficou limpinha. E assim, depois disso que o Fëanor consegue pegar os barcos, o povo, né, de Aqualondë, eles ficam meio que muito tristes e começam a, tipo, falar várias coisas que faz o povo do mar, senhores, lá, como chama? Dos mares, senhor, né? Senhores. O senhor dos mares meio que ajuda eles, né, porque ele começa a fazer o mar ficar muito violento. E por causa disso, mata vários Noldor, afundando vários barcos. Daí, depois de acontecido essa guerra aí, eles pegaram os barcos e foram em direção à Terra-média. Só que no meio do caminho, eles encontraram, então, um mensageiro. A essa altura, já não havia mais o que ser feito. Os filhos de Fëanor haviam jurado não descansar enquanto não recuperara Silmarils. Então apareci para todos por sobre uma rocha, disfarçado, e lhes falei: vocês verterão lágrimas sem conta, e os Valar cercarão Valinor para impedi-los de entrar. Ficarão de tal modo isolados que nem mesmo o eco de suas lamentações atravessará as montanhas. Sobre a casa de Fëanor, a ira dos Valar se abate, desde o oeste até o extremo leste, e sobre todos aqueles que se dispuserem a acompanhá-los. O juramento que fizeram os motivará e ao mesmo tempo os trairá, arrancando de suas mãos os próprios tesouros que juraram procurar. Para sempre serão eles os espoliados. Derramaram o sangue de seus irmãos injustamente em Aqualondë e imacularam a terra de Aman. Isso os Valar não esquecerão jamais. Fëanor endureceu o seu coração e incitou a marcha a prosseguir. Nessa hora, porém, Finarfin abandonou a marcha e voltou, por estar cheio de dor e de amargura contra a casa de Fëanor, em virtude de seu parentesco com Owyr de Aqualondë. Muitos dos seus foram com ele, refazendo seus passos, pesarosos, até contemplar mais uma vez o facho longínquo de Mindon sobre Túna, em Tirion. Ali, Finarfin recebeu o perdão dos Valar e foi indicado para governar os Noldor, que estavam no Reino Abençoado. Os filhos de Finarfin, entretanto, não voltaram com o pai. Juntaram-se a Fingolfin na marcha e prosseguiram atrás de Fëanor. Quando eles param e percebem que não tem mais barco para levar a galera toda, começa uma grande desconfiança. Porque o que acontece? Tem que ir uma galera com os barcos, deixar o pessoal lá e trazer. É tipo aquela brincadeira do leão, do feno e da cabra, sabe? Tem que atravessar pelo barco. Ou tipo, quando tem um monte de gente para ir para uma festa, só tem um carro. Tipo isso. E aí todo mundo ficou desconfiado, né? Porra, eu não vou deixar fulano ir, porque o fulano não vai vir me buscar, eu vou ficar aqui. Eles estavam lá no gelo, né, cara? Lugar inóspito pra caralho. Então o que acontece? Ficou nesse bate-boca, e ninguém resolveu nada. Então a galera ficou suave, foi dormir, e o Fëanor, junto com os filhos e alguns poucos Noldor que ele achava confiáveis, foram lá na surdina de Chavados, pegaram os barcos, cara, e foram pra Terra-média sozinhos. Quando eles chegaram na Terra-média, eles desembarcaram lá nas praias, né? E aí que o Maedhros vira pro Fëanor, né? E conversa com ele sobre o que eles vão fazer com os barcos. Então eles colocaram fogo, né, nas embarcações quando eles embarcaram lá na Terra-média. E do outro lado, o Fingolfin, ele viu que viu a chama subindo e ele viu a traição do Fëanor. E ele ficou extremamente bravo, putaço. E resolveu que ele ia fazer a travessia por cima pelo norte. E com toda a razão, né? Esse daí era o quietinho, né, que se transformou. Ah, mano. E ele... Oi, pode falar, Gra. Não, só ia falar que no lugar dele eu voltava lá, pegava aquelas flechinhas merda do Stellar e saía, mano. Chuva de flechada, velho. É tudo na cara. Do outro lado do oceano, né? Tem que ter um braço do Hulk. É, não, vai nadando. Mas fudendo, o cara atravessa, queima os barcos, que é isso? O cara jurou lealdade, mano. Seguiu o outro assim, de boa vontade, mano. E fora que assim, a região onde deixaram os outros era uma região super hostil, cheia de gelo, frio. Era um lugar assim, largaram eles pra morrer, sabe? Depois do ataque lá do Gakondê, o Finarfin voltou com uma galera que arrependeu, que tinha feito merda, e voltou lá pros Valar e pediu perdão. Deram pra trás. Mas o Fingolfin, ele deixou. O Fëanor deixou pra trás, inclusive o Fingon, né? Que tinha vindo ao auxílio dele e matado uma galera por causa do Fëanor. Fingon, que futuramente, né? Não nesse programa, uma outra vez, a gente vai falar da morte dele. Puta que pariu, velho. É de chorar. É triste. Então o Fingolfin foi lá, acabei falando essa bosta e foi pra Terra-média por cima. Pelo lugar mais fodido. E demora pra caralho. E junto com ele tava a Galadriel, que é aquele dia da galera. E no livro fica bem específico assim que, tipo, eles foram considerados fracos pra fazer a travessia. É, tipo, o Fëanor achava que eles, assim, não valiam o preço, né? E que com essa travessia deles, difícil que eles fizeram, falou que a resistência deles iam crescendo muito, assim, numa velocidade muito grande, sabe? E eles, conforme eles iam transpondo, assim, os obstáculos, eles ficavam mais inflamados ainda. Tava mais força, é tipo, tô me fudendo, mas é por uma boa, tipo, causa. Por isso que no Senhor dos Anéis eu acho que a Galadriel é tão, assim, venerada, sabe? Porque foi um povo que atravessou regiões muito hostis, que jamais tinha sido, tipo, desbravado. Enquanto Fingolfin tá atravessando lá pelo gelo no norte, aquela merda toda, né, cara? Era um lugar inóspito e tinha uma porra de uma névoa tão fodida que o brilho das estrelas não conseguia chegar até eles, cara. E o frio era de partir os ossos, então era fodida a travessia, tá ligado? Tanto que ele perdeu uma galera ali na travessia. Mas enquanto ele estava atravessando lá, como o Fëanor já tinha chegado de barco na Terra-média, o Fëanor saiu do litoral com o exército pequeno que ele tinha, né, e os filhos, e começou a caminhar ali pela Terra-média, né, procurando conhecer o local, explorando e tal. E eles encontram o lago Mithrin. E ali eles fazem um mini acampamento, sabe? E enquanto ele tá fazendo esse acampamento, acontece uma outra parada. Que é o seguinte, quando ele atirou fogo nas embarcações, o Fingolfin viu lá da puta que pariu. Até pelos barcos serem lustrosos, mágicos e etc. Mas também viram esse fogo os espiões do Melkor. Os espiões do Morgoth, que estavam ali na Terra-média. De imediato foram lá e caguetaram. Caralho! Olá, chegou, não sei o que, mais fofoca. O Silmarillion é o livro da fofoca, né? Já estão percebendo como é que é a parada. E aí nessa, que nego chega lá e manda esse caôzinho, o Melkor de imediato fala, caralho, fudeu. É a porra do Fëanor lá que chegou, que é a Silmarillion, não vou soltar, é minha, louco, né, cara? manda um ataque de orcs fudidos que estavam por ali, né? Pra cima do Lago Mitre, o acampamento onde eles estavam armando. Só que eles não tinham nem armado acampamento ainda. E eles estavam cansados, tá ligado? Da viagem e tal. Então, porque eles não dormiram, né? Durante a madrugada, enquanto a galera foi dormir, eles saíram de barco. Então vem e ocorre essa batalha, que tem um nome muito filha da puta, da Gornungiliath, que é a primeira batalha de Beleriand, né? São três, se eu não me engano. E é conhecida como a Batalha sobre as Estrelas, porque a Lua ainda não existia, nem a Lua e nem o Sol. E foi a primeira batalha que os Noldor teve, né? É, fora da Diamã foi a primeira, né? Porque já tinha batido lá nos Teleri, coitado. Mas mesmo assim, mesmo com todos esses problemas assim, os elfos conseguem vencer os orcs, né? Sim, eles dão um cacete nos orcs nessa batalha, né? Só que os orcs começam a fugir em direção a Angband, e o Fëanor fala, levanta o acampamento todo mundo, vai descansar na puta que pariu, vamos atrás dos caras. E começa a ir atrás dos caras, tá ligado? Enlouquecido, perseguindo os orcs. Quando eles estão chegando, os orcs encontram outro agrupamento que estava lá em Beleriand. Então, quando encontram esse agrupamento, se juntam com esses orcs e falam, agora vamos voltar de novo. Volta para peitar o Fëanor. Novamente, o Fëanor arregaça os caras com a galera dele. E ele, os caras vão fugindo, o restinho que sobrou, e ele vai atrás. Ele começa a ir tão rápido que ele deixa a galera para trás. E ele vai enlouquecido, ensandecido. Ele vai rindo igual um maluco, gargalhando. E girando a espada no ar, sabe? Igual um maluco, cara. Mais louco do que os Teleri maconheiro lá. É, porque, tipo, nessa perseguição dos orcs, ele tava a fim de encontrar o próprio Morgoth, né? Tipo, se eu seguir eles, eu vou chegar até onde ele tá. E foda-se, ele foi na frente, sem pensar nas consequências. De, tipo, na frente de combate. Imagina, ele chega e dá de cara com o Morgoth e aí, faz o quê? Se pode, né? Foi na frente ensandecido. E aí ele vai perseguindo os orcs pela Terra-média, né? Quando ele chega em um determinado local, ele tá muito perto de Angband, cara. Ele tá muito perto. Então ele já fala, caralho, tô perto do Morgoth e tal, vou pegar ele e tudo mais. Mas ele é surpreendido pelos Balrogs do Morgoth, cara. Que vem um pequeno exército, tá ligado? Não, detalhe, né? Porque a galera fica mó com o cu na mão quando vê um Balrog. O Fëanor sozinho enfrentou um exército de Balrogs com vários Balrogs. É muito foda, cara. E aí a galera, né, os amigos de confiança que estavam vindo com eles chegaram antes dos filhos do Fëanor. Então, quando os caras chegaram, começaram a lutar junto com o Fëanor contra essas putas Balrog. Só que os caras, mano, perecia, tipo, em 2 segundos, tá ligado? Não aguentava nada. E o Fëanor aguentava pra caralho. Tanto que o Fëanor tava lutando dentro de um círculo de fogo, cara. Ele tava completamente queimado, sabe? Ele tava lutando dentro do fogo contra os Balrogs. E tava arrepiando, arregaçando todo mundo. Mas aí chegou o Gothmog, né? Que é o senhor dos Balrogs. Com a porra do martelo monstruoso. Senhora, dele. É, o nome dele, tipo, já é fudido, tá ligado? Gothmog. Também mano, dá medo essa porra. Imagina. Foda demais. E aí o Fëanor começou a apanhar igual um condenado. Começou a apanhar pra caralho, sabe? Tava sendo pisoteado, jogado de um lado pro outro, tomando uns murros de do que lado. E aí chegaram os filhos dele, né, cara? E quando os filhos dele chegam, regaçando meio mundo tal, e tal, se os moleques não tivessem chegado, ele tinha virado sopa lá no chão. Mas aí os moleques chegam e afugentam os Balrog, né? Os filhos dele chegaram, né, socorreram, e só que o Fëanor tava muito mal, muito mal. Então no meio do caminho ele falou, não, para aí que não vai dar, eu não vou conseguir. E aí os filhos dele fazem um juramento que é pra vingar, né? Vai vingar a morte do pai, né? Eles fazem um juramento e tal. E aí o Fëanor, nesse momento, acaba morrendo, né? Porque não tinha como. Ele tava simplesmente destruído. Ele tinha apanhado demais, tava todo queimado. É, nesse momento, o Fëanor, ele já tá bem ferido, bem acabado, assim, com as lutas que ele teve com os Balrogs, e daí ele pede no caminho, né, os filhos dele estão tentando levar ele de volta pro assentamento lá, que eles estão, e daí ele fala, não, vamos parar aqui no meio do caminho, porque eu não vou aguentar, ele já sabia, ele já tinha noção que os ferimentos que ele tinha eram mortais, né, então eles deitaram ele e tal, e daí, na hora que ele deita e vê, assim, ao longe o cume da Thangorodrim, ele tem o sentimento, ele tem tipo uma antevisão como eles, da morte, sabe? Que nenhum poder jamais vai derrubar aquilo ali. Mesmo os Noldors revoltados, inflamados do jeito que eles estavam, eles nunca conseguiriam derrubar aquele poder que tinha ali. Então ele amaldiçoa Morgoth 3 vezes e incube os filhos dele de cumprir o juramento, né? O que eu acho um pouco também, assim, cruel, porque ele mesmo vendo que, pô, tá ali, todo mundo vai morrer, sabe? Mas o sentimento dele, o foco dele no objetivo é tão fudido que nem na hora da morte o cara desistiu do objetivo. É uma perseverança fudida. Tá, é errado, tem toda a parte por trás, isso, né? Mas você vê que o espírito dele era perseverante. E daí ele incumbe os filhos de cumprir o juramento, né? Que vai vingar a morte dele. E daí ele morre. Mas ele não teve nenhum enterro, porque, assim, o fogo dele, vamos dizer, era tão grande que na hora que ele morre, o corpo dele... eu já tava vendo isso. É no final, né, cara? A gente deu uma viagem sobre essa parada inteira. Sete filhos, né, cara? Deixa eu voltar. E daí, tipo, na hora da morte, assim, o espírito dele era tão inflamado, ele queria tanto aquilo, e que no momento da morte dele, o corpo dele se transformou em cinza, e ele, tipo, desapareceu, assim, virou fumaça. Então ele não teve enterro nem nada. May it be an evening star. Fëanor estava mortalmente ferido, e ele sabia disso em seu coração. Os filhos de Fëanor apressavam-se em levar o pai dali, fugindo dos orques e do campo de batalha. Mas Fëanor falou: parem. Não há volta pra mim. Não podemos parar aqui. Os orcs chegarão logo. Levantem ele. Vamos levá-lo daqui. Silêncio. Apenas eu e a morte iremos nos pronunciar aqui. Ele contemplou ao longe os cumes das Thangorodrim, as mais imponentes torres da Terra-média, e soube, com a antevisão da morte, que nenhum poder dos Noldor jamais as derrubaria. Amaldiçoou então o nome de Morgoth por 3 vezes... incumbiu os filhos de cumprir o seu juramento. Morgoth, eu amaldiçoo. Morgoth, eu amaldiçoo. Morgoth, eu amaldiçoo. Lembre-se do juramento que fizeram, e assim como seu pai um dia fez, sigam-no até a última circunstância, mesmo que isso lhes traga a morte. Morreu então Fëanor, o espírito de fogo, mas não teve enterro nem túmulo, pois seu espírito era tão ardente que no momento em que escapou do corpo, transformou o próprio corpo em cinzas e se dissipou como fumaça. E seu semblante nunca mais apareceu em Arda, nem seu espírito deixou os meus palácios. Assim terminou o mais poderoso dos Noldor, cujos feitos originaram sua maior fama e suas maiores desgraças. Ia-se do mundo Fëanor, o mais importante dos elfos que já pisaram em Eon. É que é foda, a gente tá aqui gravando o cast, pá, Fëanor, está todo mundo inserido na Terra-média, a gente tá lá junto com o cara na batalha, os Balrogs, e o Raul tá compartilhando linkzinho do Metal PHD lá no ouvinte, tá alguma coisa cast, ó. É assim que você grava, né, viado? Não, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte.